atenção, Cranzadec. É o top de 4, já vai. Já vai. Eu só quero e espero ver seu nick online no Steam, vê-lo em game no CS, saber que tem um convite esperando por mim. Por quê? Por quê? Quero jogar contigo a vida inteira. Já falei, nosso amor, nada jamais vai defusar. Os teus headshots fizeram pra sempre refém meu coraçãozinho. Nosso amor resiste a mil hordas de bots. Deixa o stack, a sorte é banem. O mundo vai ouvir o fulgor da WP do nosso amor. Gods of Olympus have abandoned me. Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. Morre! Gente, cara. Câncer! Começando a sua 108ª edição! E nessa semana estamos reunidos aqui para falar em uma das séries mais populares, interessantes, divertidas e violentas de toda a história dos videogames: God of War! Peraí, não era Kirby? Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapis. Esse é um podcast sobre God of War, então esse é um GoCast. Sejam bem-vindos. Olha só. Não tem nenhum Mass Splinter, né? Você não se acostumou ainda com o fato de que eles têm idade parada de gravar, né? É verdade. O Killerazos! Projeto Kratos começou. Hoje fui na academia e só falta raspar o cabelo. Caraca. Isso, e perder 20 quilos, né? Peraí, é. Aí, você queimou os seus pais e se banhou nas cinzas deles? Ainda não. O Pombo! Opa, cara, pra mim as três coisas que mais demandam e extingo a produção de testosterona são os seguintes, cara. Sexo com uma mulher, sexo com a sua própria mão e, claro, God of War, né, cara? Exatamente. O óculo, ele mesmo. Como é que o Kratos dá pulo duplo? Não, o Ilapis, ele já definiu as regras do pulo duplo. Tem uma prova por indução matemática aí no Baixo Tensor, procura aí. Não, se procurar pulo duplo no Google, ou Ilapis no Google, enfim, são coisas relacionadas. Aparecia lá, vou procurar aqui pra vocês. E o Brux? Então, se perguntar uma coisa, Ninja Inimigo, o Ilapis é não, não, não pergunta nada, você fala alguma coisa, a gente começa o programa. Não, tá, é o que eu tô pensando, reparei agora uma coisa. O Ilapis é seu amigo, você gosta do Ilapis? Ele é meu co-worker. Por que que você fica tão desanimado quando você fala o nome dele? Né? Tipo assim, nossos nomes, eu fico feliz, nosso nome fica maneiro, mas... Ah, e o Ilapis? Tipo, fica comigo o Ilapis. Dá moral pra ele, cara. Pô, eu falo super empolgado, cara. As pessoas falam que eu tô com remédios antes de começar. O nome dele você fala todo triste, cara. Tá bom. E o Carlos Pivoto? Achei o pivoto. Então, beleza. É isso aí. E nessa semana nós vamos atrás de vingança. Nós vamos banhar nas cinzas da nossa família. Vamos aos confins da Grécia Antiga caçar o filho da puta do Ares. Vamos nos tornar os deuses da guerra. Vamos continuar muito putos, sei lá, com muita testosterona. E vamos mandar todos os deuses do panteão pra puta que pariu. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Sabia que a abertura do episódio de hoje, Bode, é com Sakura Card Captors? Oh, coisa linda. Pô, a gente precisa chamar no Pluff pra cantar, né, cara? Pô, cantava amarradão. Foi a Debs que cantou, foi coisa linda de Deus, mas, pô, cadê? O Pluff tá aqui. Eu vou... Tá online? Deixa eu ver se ele tá online aqui. Não tá. Senão eu ligava e pedia pra dar uma palhinha, né? Eu só quero e espero... Estamos começando mais uma leitura de e-mails aqui no BaixoFrentesOco.com, no podcast Eu Gosto de Jogos e Diversão. Aqui o meu nome é Ninja Inimigo e eu estou aqui com o irreveríssimo Bode. Olá, como vai pra você? Diretamente do podcast de Tanguinha! Sempre quebrando galho aqui, né, cara? Porra, muito obrigado pela sua quebração de galho, cara. É um prazer recebê-lo aqui no melhor quadro do podcast. Então, o quadro mais divertido, mais interessante de toda a podosfera é a leitura de e-mails do BaixoFrentesOco.com. Que alegria. Tem e-mail da Musa essa semana ou não, né? teve e-mail da nossa amiga Musa. Não teve nenhuma imagem, mas acho que a gente recebeu bastante imagem, né? Você, como podem ter ouvido, gerou muita polêmica. Se vocês querem entender e colaborar com um comentário polêmico que foi no último podcast, acessem lá no baixofrentesoco.com. Vocês vão ver a discussão sobre fotos de mulheres no nosso podcast. Mas, sem mais delongas, vamos dar início aqui à nossa leitura de e-mails. Por favor, Bode, primeiro e-mail. Muito bem, e-mail de Sean Killer. Fala, galera do BFS, aqui é Sean Killer, ou como só ele resolveu me chamar no streaming do Torlight. Ops, o primeiro perdedor, pois fui o segundo a acertar a música que estava tocando no Red Dead Redemption. Olha só. Estou entrando em contato para frisar a sugestão do próximo jogo para vocês sortearem. Limbo, para mostrar o ranking para Ninja Inimiga. É porque a Ninja Inimiga jogou uma vez Limbo na casa do Ludobardo e ela ficou meio fissurada porque tinha um ranking. Falava, cara, tem que ficar bolado no ranking aqui do jogo. Se for ter outro sorteio mesmo, e se for possível, avise com um pouco mais de antecedência, pois baixei o podcast e quando terminei de ouvir, na sexta-feira do sorteio, o relógio já marcava 22 horas. Agora começa o drama. E tive que fazer o que qualquer true game faria. Sair correndo da casa da minha namorada para pegar o ônibus a tempo, enfrentando uma pare de funkeiros level 99 ouvindo música sem fone de ouvido. A chegar a tempo para a hora do sorteio do Dashlight 2. No fim da noite, fiquei sem Dashlight 2 e sem minha namorada. Mas valeu a pena, pois foi a tensão causada pela música do peão no baú antes do sorteio já fez valer a noite. Caralho. O que acontece? A gente sorteou uma cópia no nosso streaming do Baixo Frente Soco Twitch TV, sendo roxado muitas vezes pelo nosso amigo Solid, do HGK. E a gente sorteou uma cópia do Torchlight 2. Quem estava lá ganhou ou não. Quem não estava não ganhou de jeito nenhum. Então fiquem por dentro, curtam a nossa página do twitch.tv/baixofrentesoco para mais sorteios. Você já curtiu, Bode? Tá dando mole? Eu tô dando mole. Olha lá, partiu twitch.tv/baixofrentesoco. Aí ele continua aqui. Senhor da Eternidade, ao contrário do que você disse no streaming, Scott Pilgrim não é jogo de viado, é jogo de macho. Concordo. Em gênero, número, grau de machismo. É um grande jogo. E ele manda continuar com bom trabalho e um abraço. Abraço pra você, Sean Killer. Abraço no seu coração. Muito obrigado pelo seu e-mail. Próximo e-mail aqui é do Noob. Aí ele fala assim, aqui é o Noob, entre parênteses, Cybot. Ainda tenho o meu Wii e nunca o jogaria fora. Não aguentaria jogar só FPS. Isso é no Xbox. Realmente comecei a jogar Xenoblade, ele é realmente um jogo grandioso. Já me perdi várias vezes por estar vendo as paisagens. Flash Story e Xenoblade são o suspiro final do Wii, enquanto o Wii U não chega. Bem, já chegou, né? Tá sendo. O Wii tá respirando assim nas últimas vezes que foi lançado, né, cara? Cada jogo é pra ele dar o último suspiro. Agora o Galaxy 2, último suspiro. Agora o Metroid, vai. Donkey Kong, vai. Nintendo vai dando últimos suspiros pra ele há alguns anos. A boa é que a Nintendo lança, sei lá, um ano, um jogo fora do Wii por ano. Sim. Gostaria muito de jogar Poster Dash, mas por motivos de ira, quebrei meu tablet. Caralho. Não gostei muito do Double Dragon, não por ser lento, mas sim por ser extremamente colorido e estranho. Scott Pilgrim faz melhor a homenagem aos beat'em ups antigos. Cara, a proposta do Neon, do Double Dragon Neon, por esse ser colorido, é fazer não só homenagem aos jogos antigos, mas fazer uma homenagem à década de 80, né, cara? E toda a trilha sonora é baseada numa parada dos anos 80, neon total, cara. Eu me sinto, sei lá, maneiríssima. Pô, a trilha sonora é sensacional. E eu vou falar que eu adoro quando você tá jogando multiplayer e seu amigo cai, você enfia o lápis e vai girando a fitinha. É muito maneiro aquilo, pô. Não tem como gostar. Parabéns para a Musa pela iniciativa. Por hoje é só. Ótimo cast e abraços. Como esse e-mail aqui foi muito pequenininho, vou ler o próximo aqui. Muito obrigado, Nubo, pelo seu e-mail. O próximo e-mail é aqui do Atmo, de Recife. Universitário desempregado e desesperado. Tamo junto, Atmo. Tô nas mesmas situações que você. Então. Alô, um bando de gente. Como vão? Fiquei um tempo sem postar porque tava cuidando da minha vida e tentando escrever meus livros de RPG. Depois falo disso. Faz um tempo que eu esbarrei nesse jogo e gostaria que fizesse um rápido review dele na próxima leitura de e-mails. Esse jogo tem um selo Atmo de aprovação. Então, eu tô olhando seu e-mail, Atmo. Vi que o seu link aqui é um download no Mediafire. Ainda não baixei o jogo, ainda não vi, então ainda não pude fazer o review. Farei o download, baixarei, jogarei e farei o review. Desculpe, um abraço pra você no seu coração. Não, ele não terminou o e-mail com abraço. A gente tem uma regra aqui, bode, na leitura de e-mail. Enquanto você não manda abraço pra gente ou te despede no final da leitura de e-mail, te manda ele tomar no cu, entendeu? Então, por favor, Atmo. Atmo, você que tá desesperado, desempregado, na merda, vai tomar no cu! Tomar no cu, porra! Seu merda! Caralho. Arruma um emprego, vagabundo, porra. Ficar escrevendo livro de RPG, caralho, porra. Não manda abraço pros outros. Um abraço pra você e vai tomar no cu. Lê o próximo e-mail aí pra gente, pode? Chinês Flamejante 69. E aí, galera do Eu Gosto de Jago de Diversão. Aqui quem lhes fala mais uma vez é o Bill. Ups, Chinês Flamejante 69. Mudaram o nome do cara, hein, vacilo. Não. Ele deu uma. Ele tentou procurar e descobrir quem era a musa. Como um bom biostalker. Primeiramente, eu gostaria de citar que não tenho acesso a nenhum dos jogos citados, com exceção do Cave Story, que estou pensando em jogar no meu PSP assim que terminar a Mega Man Power Up. Grande jogo. Por influência de vocês. Se eu curtir o jogo, talvez até compre ele no Steam para dar um apoio pro cara. Pois é, Cave Story é de graça. Você pode jogar no PC ou no PSP de grátis, sem problema nenhum. Se você quiser dar uma força pro cara, você compra a versão Plus, que tem umas coisinhas a mais legazinhas, como a trilha sonora remixada e fãs. Se você for muito, muito rico e quer dar uma moral pro cara, compra pro 3DS também. Ele continua aqui. A jogabilidade é muito mais complexa do que o... Não. Em segundo lugar. Ah, desculpa. Em segundo lugar, aproveitando a leva de JRPGs para o Wii, citados no programa, eu gostaria de falar sobre um que eu estou jogando atualmente no meu PSP. O Nights in the Nightmare. O jogo é um RPG tático que mistura alguns elementos de Bullet Hell. Pode parecer meio maluco a princípio, mas a ideia é que você comanda um Wii pelo caminho de batalha e que ele... E com ela você ordena seus Knights, enquanto se esquiva dos milhares de projéteis disparados pelos seus inimigos, que em 99% dos casos estão mirando em você, e não nos seus knights. O jogo pode ficar meio caótico às vezes, principalmente nos bosses, mas como não é necessário que vá de todos os ataques dos inimigos para se dar bem, então ele acaba sendo não tanto difícil. Caralho, eu tô imaginando essa parada, eu tenho que procurar no YouTube pra ter uma ideia de como é esse jogo, porque porra, imagina um Tactics Bullet Hell, imagina uma mistura de, sei lá, Final Fantasy Tactics com Aero Fighters Assault. Caralho. Então, psicodelia, quando eu tô lendo esse e-mail, que ele tá num TXT, aí eu tenho que puxar a barrinha pra continuar lendo. Em segundo lugar, aproveitando a jogabilidade é muito mais complexa do que eu acabei de estar. Mas se eu fosse explicar todas as nuances do gameplay nesse e-mail, seria excessivamente chato. Olha só. Só gostaria de contar que o jogo também tem uma história muito interessante, quase ausente dos clichês dos JRPGs tradicionais. E um clima bem apocalíptico. Quase todos os habitantes do mundo do jogo estão mortos. Caralho? Opa. Então quem atira em você? São zumbis, ó. São zumbis armados, bom jogo. A trilha sonora também é muito boa, assim como os gráficos bem coloridos que me passam um clima meio dark e apocalíptico, que combina muito bem com o jogo. E acho que é só. Diga pro inimigo que tá de bobeira sem fazer nada e tem um PSP onde ele só joga emulador de PS1 para dar uma olhada, pelo menos no demo desse jogo, se existir, é claro. Bem, farei isso depois de zerar os... Porque eu tô numa jornada, bod. Eu decidi que, como eu amadureci como pessoa, tem que levar meu espírito ao infinito, ao alcançar o sétimo sentido, jogando todos os JRPGs de PlayStation 1 que eu não zerei na minha adolescência, que foram muitos, né? Deve ter, tipo, você também deve ter passado por isso, deve ter comprado tipo uma penca de JRPGs. É, aqui uma pilha de CDs ainda, não consigo jogar fora. O último que eu acabei de zerar foi Thousand Arms, que era um joguinho de RPG bem maneiro que misturava simulador de dates com JRPG, bem maneiro. Jogo Legaia? Hã? Não, cara, Legaia tá na lista aí, Legend of Legaia, só que é muito grinding que tem que fazer naquela porra, aquele jogo, né? É muito chato, cara, chega uma hora que é desesperador. Mas é um bom jogo, eu quase zerei. Porra? Porra, né? A mulherzinha era gostosa. Eram pixels gostosos. Porra, gigantes, assim. Duas pirâmides. Por essa cabeça. PS, tem que parar de ficar fazendo review de jogos em todo e-mail que manda. Já tá ficando chato. Olha só. Viu? A gente pode fazer uma leitura de e-mails reviews. Porque a galera tá se empolgando. No episódio de reviews, a galera fala, cara, vou fazer review também. Vou aproveitar. É boa. Próximo e-mail aqui é do KVP. Ele diz assim: aí, galera do Baixo Frente Soco, queria falar sobre o Wii. Nunca vou jogar fora o meu, nem vender. Ainda estou jogando Zelda Skyward Sword e tenho um Super Paper Mario que nem comecei ainda. Sem contar o Super Mario Galaxy, que tem absurda 240 estrelas pra se pegar. Tô mais ou menos na 170. Mas... caramba, hein? Então. 120 vezes 2, parabéns. Não, eu vou te falar, cara, eu acho o Super Mario Galaxy legal. O Mario Galaxy 1 eu zerei. O 2 eu não zerei porque, tipo, sei lá, a mesma coisa. Eu não tenho mais paciência pra pegar todas as estrelas. Eu só achei legal. Bom, depois desses reviews, vou ter que comprar o The Last Story e Xenoblade, pois adoro de RPGs. O problema é que nos lugares que tem pra vender, tá muito caro, mais R$140. Então, meu amigo KVP, compra de fora, exporta. Na pior das hipóteses, você vai pagar uma taxinha não tão cara e o jogo vai sair no máximo R$100. É, e é muito difícil você pagar a taxa. Vai fundo. É, mais ou menos, porque... agora que o Wii tá morrendo, então é baratíssimo importar jogo. É verdade, é verdade. Porém, inimigo, com essa greve, tu zerou uma caralhada de jogos, hein? Não consigo isso nem nas férias. É foco, amigo. Fox, tem que virar e falar pra sua namorada assim: amor, eu tenho um trabalho pra fazer muito importante, é zerar jogos. Agora vocês comentaram uma coisa interessante: se o cara trabalha 8 horas por dia, ele tem dinheiro, pode comprar muitos jogos, mas não tem tempo pra jogar. Porra, estou exatamente nessa fase. Agora que comecei a ganhar dinheiro, tenho muitos jogos que comprei no PS3. Tenho muitos jogos que comprei e não consegui jogar ainda. No PS3, recentemente acabei de jogar Red Dead Redemption, mas ainda tenho que jogar o Undead Nightmare. Tem Final Fantasy 3 e 2 e Uncharted 2. Sem contar o Final Fantasy 6 na PSN, que estou com umas 20 horas, mas faz tempo que não jogo. Sem contar as dezenas de jogos no Steam. Todos os 3 últimos Humble Bundles, Deus Ex, Half-Life 1 e 2, etc. Cara, existe uma regra em todo gamer da geração atual, que é o seguinte: você nunca vai ter tempo de zerar todos os jogos que você tem no Steam. Nunca. Nunca. Nem sonhe com isso. Isso. A tendência é você comprar ao infinito e nunca ter tempo pra jogar eles. Então, ó, eu tô dizendo aí, jogos que tu não vai zerar. Half-Life 1, tu não vai zerar. Anota aí, não vai. Não vai zerar. Deus Ex, você não vai zerar. O Deus Ex 1, tu não vai zerar nem fudendo. O Deus Ex Human Revolution é fora pra caralho. Tava jogando no PlayStation 3, muito bom. Só que o Deus Ex 1 tu não vai conseguir zerar, cara. Tô falando. Aí, ele falando ainda sobre tempo, ele fala: Brooks, tá com tempo livre, hein, cara? Mais de 140 horas de Xenoblade. Olha só, KVP, vou te falar. Você trabalha 8 horas por dia, levando em consideração que você leva gasta 2 horas com transporte. 10 horas. 10 horas num dia que você gasta. Ah. Vamos supor que você é um ser humano normal e dorme 8 horas por dia. Mais do que eu. Sobra então pra você, aí, 6 horas pra você jogar jogos por dia. Aí você vai falar: não, tem que dar atenção pra minha namorada, tem que dar atenção pra não sei o que, sei que. A vida é sobre prioridade, meu amigo. Prioridade. Tem que priorizar o que você quer. O que você quer? Tu quer jogar jogos? O que tu quer, bode? O que tu quer? Eu, com certeza, não será Deus Ex 1. Pode ter certeza. Vem próximo e-mail aí, então, meu amigo bode, porque ele mandou abraço. Então, abraço para você, KVP. Um abraço no seu coração. E-mail agora de Locomilk. Fala, galera. Aqui quem fala é o Locomilk, 26 anos, designer gráfico, ilustrador de Campo dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Olha só, minhas primas moravam lá, sabia? É lá que se passa a escravizaura. É a segunda vez que mando e-mail para vocês, apesar de escutar os programas há muito tempo. Resolvi mandá-lo após ouvir o apelo da musa, que reivindicou algumas novidades para o site, e também camisetas. Decidi então dar minha contribuição desenvolvendo um logo em duas versões e dois banners para a página de vocês. Cara, se gostarem, podem usar à vontade. E aí, ficou bacana? Ficou muito maneiro. Vou passar aí para você ver daqui a pouco, mas, cara, ficou muito foda. Eu já tô mudando o nosso banner. já vai ter banner novo aí. Olha aí, ó, liberou, hein? Grava bem. Ele liberou pra usar de graça, hein? Não pode cobrar nada depois que eles ficarem ricos. Exatamente. Mas, obviamente, não fiz isso tudo porque sou bonzinho e gente boa. Ah lá. Como falei, a intenção, obviamente, é poder ver mais algumas belas fotos da musa, de preferência vestindo uma camisa do site como ela mesmo falou que faria. Pô, tem que acelerar essa camisa aí, Ninja. Pois é, né, cara? Tem que ser uma camisa bem, tipo, transparente, sei lá. Também seria legal estimular outros baixos frentes soquetes a fazer o mesmo, dando assim uma recheada no conteúdo do site, uma vez que o foda-se Mojon de vocês para com o mesmo, deixa eu muito fraco. Ele tá dizendo que a gente caga e anda pro nosso site, né, cara? Porque a verdade não é que o nosso site tem um podcast. O nosso podcast tem um site Brinks ali que a gente usa ele pra botar no ar. Sobe a fita, clique sempre lá. A gente, quando idealizou o site, a gente falou: cara, vai ter várias colunas, vai ter várias paradas, vai ser muito foda, isso aqui, só que não. Esse Tanguinha Pop tá aí na mesma escola, compadre. Não tem nada. Tem motivacionais Tanguinha, pô, são maneiros. O Pombo parou de fazer um ano e meio já. Então, lá. Enfim, caso detestem tudo que mandei, foda-se, joguem fora e desculpem se parecer uma grande presunção. Só queria ver mais peitinhos. Certamente não foi presunção, foi muito maneiro. Mande mais, por favor. Se você quiser, designer gráfico, se você quiser fazer um layout novo pro nosso site, cara, eu ia fortalecer fortemente, cara. Por favor, a gente tá precisando porque já deu, né, o nosso sitezinho. Tá feio, né, boys? Tá feio já, tá né? Tá feio, tá feio. Tem que atualizar. Aí se gostar da tanguinha também, já aceita. Olha lá, por favor, né, porra. Olha lá. Sei que este meio parece escrito pra um moleque punheteiro, mas não é esse o caso. Quero mesmo ver algo de diferente no site e mulher pelada é sem dúvida a melhor das atrações. Esse cara tá muito correto. Gostei desse cara. PS, o nervosismo agressivo do senhor da eternidade em ler o e-mail da musa foi comédia. O cara devia estar se tremendo todo. Cara, é muita emoção pro senhor da eternidade, porque ele faz esse apelo desde o episódio 5, que foi o primeiro que ele participou. Desde então ele fala, pô, pelo amor de Deus, gente, mulheres, peitinho, né, galera? Porra, gente. Ele ficou feliz. Parabéns. Grande musa. Sou sua fã, musa. Abraço. Ele manda um abraço. Então, um abraço pra você, Locomilk. Tudo de bom e muito obrigado pelos seus desenhos e e-mail. O próximo e-mail aqui é do nickname genial, Bigode Rimura. Bigode Rimura. Caralho. Olá, funkeiros malditos. Aqui quem fala é o Bigode Rimura, também conhecido como Gustavo Correia Dias, nas horas vagas. Sou técnico em eletrônica, tenho 26 anos e moro em Belo Horizonte. Bom, lá perto da terra do Daigo, né? Um abraço pro Daigo aí, nosso amigo. Um abraço pra você, Bigode Rimura. Bom, vou escrever pouco para aumentar as chances de ter um e-mail lido pela primeira vez em um podcast. Sem mais delongas, eu infelizmente terminei a maratona de Eu Gosto de Jogos. Infelizmente porque eu estava tão acostumado a ouvir uns 3 Eu Gosto de Jogos enquanto completava várias missões no trabalho. Pois bem, agradeço a todos vocês por entregar a nós ouvintes um excelente podcast com muita qualidade e bom humor. Olha lá, porque qual é a melhor estratégia pra ter um e-mail lido, né, cara? É dando aquela puxada de saco violenta, né? Exatamente, porra. Ou mostrando fotos peladas. O Eu Gosto de Jogos é hoje meu podcast favorito. Isso graças ao ótimo Fênix Cast que me apresentou o Bastante Soco. Abraço e até a próxima. Muito obrigado, Bigode Rimura. Abraço pra você também. Muito obrigado pela sua dedicação em ouvir os primeiros episódios, que são muito ruins. Eu ouvia todos os primeiros Bastante Soco, cara. Guerreiros, cara. Guerreiros. A história do trocador com a unha grande no Cat Mario. Muito boa. Muito boa história. Cara, guerreiros são guerreiros. Nas estrelas é que está seu tesouro. Os anjos de nome. Muito bem. E seguindo aqui com o e-mail de Amusa. Olha ela aqui de novo, gente. Porra, olha. Tô até emocionado, cara. Ela virou realmente, Amusa. Virou um ícone. Virou idolatrado. E-mail mais querido do Baixo Feito Soco, né, agora. Convido ela pra gravar com vocês, cara. Com certeza. Olá, caros funkeiros. Há um tempo, deparei-me com um artigo sobre geopolítica em jogos. Especificamente contra a escolha dos vilões. Ó, cuidado aí, pode. A musa, ela gosta de usar proparoxítonas acentuadas na composição dos e-mails dela. Então, cuidado pra não se enrolar aí. Especificamente contra a escolha dos vilões nos games em FPS ao longo da última década. Felizmente, consegui reencontrar o redigido. Pois bem, como sugeri que vocês abordassem com mais frequência assuntos desse gênero, e com consciência que não é fácil surgir como uma ideia, eis que lhe recomendo a leitura. Com inspiração do seguinte texto. Ela manda aqui o link do texto, você leu? O link estará no post. Eu dei uma lida horizontal. Horizontal não, é diagonal. Mas achei bem interessante. Comentário genérico. Continuando aqui. Acho que o assunto pode render um brilhante podcast, pois há ramificações de diversas ordens advindas à questão. Cito. Caralho, escreve muito bem essa menina, caralho, tô. Falando, é que ela quer provar que não é só um rostinho, um corpinho bonito. É, rostinho a gente não pode dizer. Cito exemplificamente algumas discussões que os temas podem gerar: moral, político, racista, xenofóbico, etc. Caralho? Isso. Além disso, há viés econômico, levando-se em conta que o antigo inimigo americano era o nazismo e atualmente é a China e a Rússia majoritariamente. Caralho, muito complexo. Não, mas é maneiro o que ela tá falando, que é o lance dos inimigos nos jogos, né? Questão de política. Eu gosto muito de pensar no Gears of War, que sempre que eu jogo Gears of War, que é um jogo que eu gosto muito, é a única coisa que eu acho que presta no Xbox, é que você tá lutando uma guerra bolada contra monstros alienígenas que saíram do centro do planeta. E você tem todo aquele clima de guerra mesmo, como se fosse, e com trincheiras, com porra. E você não pode mais ficar botando inimigos como se fossem outros países, como vilões, chineses vilões. Ah, não tem mais uma ameaça global. Não tem os soviéticos, não tem conspiração da Guerra Fria, não tem nazista. Você vai fazer o quê? Você vai começar a inventar. Por isso tem essa explosão de zumbi pra tudo que é lado, entendeu? Tem explosão. Muitos dos jogos se passam na Segunda Guerra, aí nego traz o nazista de volta pros anos de 2012. Eu acho que isso até a culpa disso é o esvaziamento dessa ideologia, cara. A gente não tem mais um grande vilão, assim. Pois é. Tá, Bowser e Robotnik não conta, mas efetivamente, que grande vilão surgiu nos últimos tempos? Ninguém. ninguém. Pois é, cara. Tem que começar a culpar alguém, cara. Porra, quem que tá? Quem que a gente pode culpar por aí? Porra. Continuando aqui. Isso não diz algo? Claro que sim. A China e a Rússia fazem parte de um conjunto com a Índia e o Brasil do BRIC. Brasil, Rússia, Índia e China. O bloco em sua ascensão galopante da economia mundial. Enquanto países desenvolvidos enfrentam crises alarmantes. Caralho, essa menina é muito culta erudita, cara. É, mas eu acho que o único galopante que o Brasil segue economicamente é o da Guinha Pocotó, cara. Como sempre, a indústria de entretenimento ocidental, liderada pelos Estados Unidos, acompanha tendências políticas e, obviamente, forma sentimento, opiniões e sentimentos na sociedade. E atualmente, jogos eletrônicos fazem parte, se não fundamental, da tríade da arte do entreter. Cinema, e ela inclui TV nisso, livros e já citados games. Exatamente. Caralho. É a tríade do demônio, como eu já diria, Churato, né? O jeito máximo da manipulação da opinião alheia. Compre o livro, veja o filme e jogue o jogo. Exatamente. Beijos longos e dias e belas noites. Ah, beijos longos dias e belas noites. Ah, musa. Ela não precisa de abraço, né? Não, é. Ela mandou, pelo menos se despediu, então aí tranquilo. Abraço pra você, musa. E seguimos aqui com o nosso último e-mail da nossa leitura de e-mails de Baixo Frente Soco. É do peruano. E ele é o nosso amigo do Poster Dash. E ele diz aqui pra gente: fala, galera do Gosto de Jogos. Sou o Gabriel do Aroni Studios, também conhecido como Peruano. E espero que esse e-mail esteja chegando a tempo. Sorte sua que a gente tá gravando ele de ultimíssima hora. Gostaria de dizer que fiquei muito honrado em ouvir a análise do meu jogo feita pelo lendário Ilaxo. Mesmo que um programa cheio de surpresas e grandes títulos, senti que fiz parte do cast. Foi uma honra de verdade. É claro que você fez parte do cast, cara. Você, como ouvinte do Baixo Frente Soco, já faz parte da nossa família aqui e é mais do que bem-vindo de fazer outros jogos que nós faremos reviews, já não pode. É, tem que fomentar a indústria nacional, pô. É, jogo bonito. Exatamente. Não joguei, mas eu vi no YouTube, muito bonitinho o jogo. Muito maneiro. Tem que fazer logo pro Android, porque esse negócio de fazer só pra MacFag é foda, entendeu? É foda. Bom, se for possível, eu gostaria de esclarecer alguns pontos sobre o poster do Mac Dash. Sobre o poster Dash. Raça do cachorro. Cachorro? Adorei a ideia de ser um cachorro lobo. Mas uma pequena curiosidade. É um Border Collie. Escolhi essa raça pois eu tenho um em casa e me inspirei na agilidade e inteligência deles para dar algumas características ao personagem. Eu só pensei no Crypto, Supercão, cara. É igual. Supercão. Estou trabalhando na maioria dos pontos que foram apontados na análise. Inclusive, adorei a ideia de utilizar as moedas para comprar vantagens durante o jogo. É assim que começa, cara. É assim que começa também a corrupção dos jogos. Daqui a pouco, com as moedas, você pode vender pacotinhos de moedas por apenas $1, entendeu? E ganhar mais moedas na vida real. Que nem aquela porra daquele Temple Run. A ordem e mudança dos cartazes está baseada no score. Então, se você entrar na parte espacial e marcar muitos pontos, você poderá acabar em outro cartaz quando sair da sua nave espacial. Smile face. Sobre a parte de shooter, se você liberar a segunda nave, vai poder atirar à vontade. E são 1000 gemas apenas. Bem, desculpa por ter enviado e-mail tão em cima da hora e escrito tão às pressas, mas tá aí. Assim que eu atualizar o game, aviso pra vocês. PS. Precisamos conversar sobre a fase do Baixo Frente Soco. Definir elementos, ideias, etc. É isso aí, cara. Fase do Baixo Frente Soco num jogo pra iPad e iPhone. Cara, o que que você acha? Eu estou emocionado. Eu estou, assim, tocado em lugares que não são... Mas vocês seriam inimigos, nem inimigo? O cachorrinho teria que passar por cima de vocês, assim? Eu sou sempre inimigo. Mas eu não sei ainda. A gente tem que fazer um brainstorm. Tem que pensar boas ideias, assim, sabe? Tipo, sei lá, cachorro? Tem que ter o cabeção no assim. Sapinho! Abraço, galera, e obrigado mesmo pela oportunidade. Vocês são foda. Awesomeness level over 9000. Abraço pra você também, peruano. Muito obrigado pelo seu e-mail. Muito obrigado pela sua presença aqui, Boyd. Se as pessoas quiserem ouvir mais da sua voz aveludada e charmosa, onde elas podem encontrar? www.podcastdetanguinha. www.tanguinhacor.com. É isso aí. Muito obrigado, Boyd, pela sua participação. E fiquem agora com... Ah, não. Rapidinho, dando um recadinho antes de terminar, porque eu sou um sequelado. Participei do podcast do Phoenix Down, a gente mudou o nome agora, é SideQuest. E o SideQuest é sobre Mega Man, o Mega Homem no Titânio. Então chequem lá, muito maneiro, muito divertido. Não lembro se o Ilaps participou de alguma outra porra, não lembro quem mais participou. Fiquem de olho aí, a gente tem participado por aí, várias atrações. Volta e meia, participo da Ninguém Cop também. Muito maneiro, muito bonito, muito legal. Não bate. Isso aí, feriado. Uhul! Isso aí, abraço pra você e até semana que vem na mais leitura de e-mails do Baixo Frente Soco. Fiquem agora com o episódio sobre God of War. Sabia! Adeus, bode! Once a captain in the Spartan army, Kratos had begun his command with only 50 soldiers. But soon his numbers grew to the thousands. His tactics were brutal, but effective. Drunk with power, he was feared by all, except one. His wife was the only one to brave his fury. How much is enough, Kratos? When will it end? When the glory of Sparta is known throughout the world. The glory of Sparta? You did this for yourself. His desire for conquest knew no bounds, but that which he desired would ultimately consume him. Aproveitar que você tá aí todo feliz e empolgado com o nosso programa sobre God of War, né não, cara? Oh. Queria que você me explicasse em que consiste essa série, o que é God of War? Se você pudesse explicar simplesmente pra uma pessoa que nunca viu, perguntasse pra você, vem cá, o que é God of War? É o jogo de matar todo mundo da forma mais grotesca possível. Agarra o cara, abre ele ao meio, joga fora e faz cara de mal. Caralho, é tipo frota, tá ligado? Rasga, tira! O negócio pode mesmo! É um jogo sobre negócio, né? Um negócio of war. É um jogo sobre vingança, sobre destruir vários inimigos e ter lutas épicas apertando botões no Quick Time Event. E apertando peitos também. Ah, sim, mas espera aí, cara. Essas partes eram obscuras nos primeiros jogos. Até ficar de crash. É só você tirar a roupa, não fica mais obscura. Nossa. Tô andando demais com o Fernando, hein? Vingança é o motivador dos melhores filmes de ação que existe no mercado. Tô errado? Lembra do Comando? Aquele filme com o Stallone? levaram a minha filha. Vou matar todo mundo. Porra, levaram a minha filha. Não. É, o Fred Mercury levou a minha filha. fizeram um remake desse filme agora. Muito melhor, né? O Busca Implacável. Porra, Busca Implacável também, cara. Vingança. Levaram a minha filha. Eu vou usar todos os meus métodos para matar, caçar, estuprar e arrancar todas as tribos. Mas não, eu não tenho. Eu tenho um conjunto de habilidades muito particulares que desenvolvi ao longo de uma extensa carreira. E se você não for ver minha filha, eu vou te procurar. Eu vou te achar e eu vou te matar. E se você não for ver o segundo filme, ele fala que vai fazer a mesma coisa que você. Ilapso, eu não sei se você está ligado no desenvolvimento do jogo, porque dessa vez eu não falei pra você que a gente ia falar, que ia gravar. Se você não souber, tudo bem, mas se você sabe, poderia explicar pra gente um pouquinho? Mas eu sempre sei, né, cara? Você é sempre foda. É, por isso que é Lapso of War, né? o David Jaffe deu umas entrevistas aí, tem na Eurogamer, no GameSpot, na IGN, umas entrevistas que ele deu pra alguns portais, em que ele contava como é que surgiu a ideia do God of War, etc. Esse David Jaffe, eu não sei se o nome dele se pronuncia assim, então a partir de agora eu vou chamar ele de Davi Jaffe. O Davi Jaffe, ele começou a carreira dele sobretudo participando do Twisted Metal. Ele ficou famoso com a série Twisted Metal no PlayStation. E aí ele jogando Onimusha, ele foi vendo aquilo e falou: porra, isso é maneiro pra caralho. Eu tinha que fazer isso na Grécia antiga. E aí ele até brinca, dizendo que assim, a ideia original do God of War é dele, mas na verdade era Capcom, porque se não fosse Onimusha, ele nunca teria tido a pretensão de fazer o God of War. E aí Eu vi essa entrevista dele, eu vi que ele falou realmente isso, mas eu acho que não tem nada a ver com Onimusha. Na verdade, não. Mas quando tem uma ideia inicial, cara, quantas vezes tu itera sobre uma ideia inicial e ela não muda completamente do que tava planejando no início depois disso, entendeu? Verdade. De repente, God of War era um jogo pra ser, sei lá, sobre bondade e redenção, sobre um paladino, né, cara? Cara, bom, quase. Lembra do... chegou a ver os vídeos de desenvolvimento no God of War 3? Sim. Então, que ele tinha... A primeira versão era um cara com espada e escudo, né? Era um cavaleirozinho ali. Aí eles aproveitaram essa primeira versão pra fazer depois aquele jogo lá do... Dante's Inferno. Aquela merda. Mas acho que vocês estão talvez entendendo... Eu pelo menos entendi de outra forma essa inspiração que ele teve. O Onimusha, o cara pegou toda a mitologia japonesa que existia, pegou toda a noção de samurai, etc. Né? De um guerreiro, um template de guerreiro de um povo em particular, que no caso é o Japão. Uhum. E fez um jogo sobre isso. Então o cara falou, não, é um template de um guerreiro de um povo antigo, Grécia. Não tem. Pronto, fez. É assim como sei lá, pode fazer uns 15. É só pegar o Age of Empires 2 lá, ver qual é o guerreiro de cada povo e fazer um sobre cada. Sabe? E eu acho que a questão de violência e vingança teve desde o início da produção do jogo, porque se tu prestar bem atenção em todas as histórias gregas, isso tá em todas elas, né, cara? Tipo, todas, né? Os 12 trabalhos. É, tipo, os 12 trabalhos de Hércules começaram porque ele ficou puto da cara e raivoso e louco e matou a própria família, né? Bem. Sim. E um parênteses aqui, o Hércules em God of War é um bundão. É um merda, né, cara? Não fala assim do Hércules do God of War, porque ele é dublado pelo Hércules. Ah, claro. Kevin Sorbo, cara. Ô, meu, na hora que eu tava vendo o documentário, depois você acha que tu termina o jogo, tu habilita os documentários, na hora que eu vi assim, Kevin Sorbo, e eu... Ah, o Kevin Sorbo? Eu achei que fosse o Lotanino. Não, é o Kevin Sorbo, cara. Então não achei tão legal, não gosto mais. Então é um louro cabeludo, porra. Essa coisa também do fazer um jogo sobre esse tipo, ele pegou inspiração, acho que nesse tipo de coisa, em fazer algo que lembrasse alguma mitologia, seja lá qual for, assim. Eventualmente daqui a pouco alguém faz isso aí sobre vikings também, se já não existir, ou sobre índios. Lost Vikings era tão legal, Lost Vikings. Tinha um jogo de vikings. Índios pré-colombianos, sei lá, alguma porra assim. Assassin's Creed 3. É verdade, é verdade. A mitologia grega é uma história muito maneira pra fazer muito jogo. Tem bastante jogo de RPG, jogo de videogame, histórias, contos que foram baseados em todo esse lance dos deuses, mitologia grega, dos titãs, que os deuses depois foram lá e derrubaram, tomaram poder, blá blá, e escolhe um humano pra ser o herói deles. Não, só caíram 3 titãs, cara. Tem 5 na banda ainda. Não, mas para mais informações sobre a mitologia grega, consulte na sua casa. Toda casa tem esse livro, é a nova mitologia clássica, a Legenda Dourada. Tá? Pode ser capa vermelha, pode ser o meu, que é capa preta e branca, que tem um hífen, inclusive, que é a Legenda Dourada embaixo. Pergunta ao seu pai. Toda casa tem uma Bíblia e uma nova mitologia clássica. Ou vai ver Cavaleiros do Zodíaco, né? Ou vai ver Cavaleiros do Zodíaco no YouTube. E desaprenda tudo o que você deveria sobre mitologia grega. Aprenda, por exemplo, que o Dócrates é de Hércules, não? É, o Dócrates da é dublagem. O Hércules Titã. Né? Então, a primeira, por exemplo, que o Hércules segura pessoas com uma mão, mas foge da polícia japonesa. Aprenda que Atena é uma menininha de 13 anos muito gostosinha. Ué, tipo, a polícia japonesa é muito eficiente, cara. Tu já viu o Dominion Tank Police, Bubblegum Crisis? É verdade. Bubblegum Crisis, é mesmo. Qual era aquele de carrinho, cara? Era que com as duas policiais era... Carrinho? Que andava no carrinho e tinha uma motoneta, velho. E o Under Rest. Ah, porra, isso é... Cadeiro, cara. É muito bom, cara. Então, chegava lá o carrinho do Yorandel Hester, o Tócrates, ele... Isso. Eu tinha certeza que a gente chegava em carrinho de polícia falando de Kratos, cara. Certeza absoluta. Sabe que existe carrinho de He-Man, né? Da Hot Wheels. Um carrinho do He-Man, com roda e tudo. Tô falando sério. Mas então, voltando aqui, o He-Man fica pro outro programa sobre o negócio. O negócio. Vamos tentar então descobrir, porque God of War é uma série muito especial, uma série que eu não conheço, eu conheço pouquíssimas pessoas que conseguem argumentar bem dizendo que não gostam da série. Conheço tipo o Senhor da Eternidade que fala, é uma merda. O Senhor da Eternidade não conta porque ele é um pequeno aprendiz de Comandante Cobra, né? Exatamente. Joga LOL. Quem que joga LOL pode dar opinião sobre nada. Não, mas tá todo mundo sem jogar LOL há muito tempo lá, pode ficar. Entendi, então beleza, tô... Então eu queria perguntar, Ogro, oi. Você platinou 3 God of Wars, é isso mesmo? Não, eu platinei o 3. Ah, eu platinei o 1, porque era o mais fácil, mais rápido. E quando eu platinei o God of War, o 3, os outros, aqui ó, eu tenho a objetiva de vida platinar todos os God of Wars, entendeu? Uhum. Mas, quando eu platinei o 3, eu vi que o principal argumento das pessoas que criticavam, God of War é um jogo de ficar só batendo quadrado, quadrado, triângulo. Vai jogar na dificuldade mais difícil, seu filho de uma égua. Quero ver se tu termina com quadrado, quadrado. Quero ver se tu fica... Não, tem gente que zera assim, apertar o triângulo, né? Não, tá louco. Quadrado, tá louco, velho. Você, No normal. Platinar o 1, tu não teve que jogar no difícil, né? Tu consegue jogar tudo no normal. Isso. O 3, tu tem que jogar no... Tudo, é. Ah, velho, é complicado pra caralho, velho. Mas vamos lá. Vamos aproveitar que você tá falando da jogabilidade, então. O que você acha, Ogro, da jogabilidade do God of War? Porque as pessoas reclamam que é muito repetitivo. Então, explica um pouquinho sobre como é a jogabilidade e dá sua opinião pra ela. Cara, como eu falei, é repetitivo, realmente, se tu começar a jogar na dificuldade média, ou mais fácil, que tu macetando qualquer botão, tu vai matar qualquer monstro. monstro. Agora, se tu joga nas dificuldades mais difíceis, cada monstro tem sua própria estratégia pra matar. Ou é um combo específico, ou é um movimento, ou dependendo do ataque que ele faz, tem um padrão pra escapar dele, seja dando rolamento ou dando counter na magia que ele faz, entendeu? Eu acho que além disso, tipo, o fato de você estar evoluindo tuas armas o tempo todo, vai fazer você naturalmente usar mais um ou outro golpe. Mas também tem muito, por exemplo, golpes específicos que fariam tua vida se tornar muito mais fácil se tu soubesse como usá-los, entendeu? Tipo, aquela paradinha do, acho que no God of War 2, que tem um escudo no braço que você revira a magia. Isso eu não sabia usar na primeira vez que joguei, me fudia horrivelmente. Fui jogar no tipo no médio. Você não zera se for sem usar isso, né? É, tu também tem essa habilidade no 13, no 3, no modo difícil, tu não consegue jogar sem isso, entendeu? Não, no 2 você não termina o Zeus se não souber usar, se não aprender a usar isso. O God of War, ele tem aquela jogabilidade de hack and slash bem clássica. Pra quem jogou, sei lá, Devil May Cry, pra quem jogou Prince of Persia, que é um jogo que veio antes e até motivou um pouquinho a jogabilidade do próprio God of War. Prince of Persia é novo. Sim, sim, Prince of Persia é novo. Eu fiquei aqui batendo a cabeça, caraca, Prince of Persia não tinha nada disso. Não, Prince of Persia é novo. Será que ele não tá confundindo Uncharted, né? Que aí sim, né? Não, porra, Uncharted não, você não pega uma arma e sai batendo na galera. Não. Uncharted se inspirou em Prince of Persia, então tipo, tá pulando. Não, mas qual é o diferencial que o God of War tem em relação a essa jogabilidade hack and slash? Você pode evoluir as armas, diversas armas que o Kratos encontra no caminho. Só que, Brooks, você tava falando disso como você gostou e tal. Eu tenho um certo problema com esse tipo de evolução de armas nesse tipo de jogo do God of War, que é o seguinte: eu pego a minha primeira arma, que é aquela arma clássica, arma assinatura do Kratos, as Chains of Splatter. Aí são duas facas lá que são numa correntinha e com isso eu faço todas as macaquices que o Kratos faz. Beleza, maneiro pra caralho. Então, é a primeira arma que eu vou ficar. Eu sei que eu vou ficar com essa arma o jogo todo. E por que não eu evoluir essa arma sempre e aproveitar só ela? Porque às vezes eu acho que quando eu pego uma arma nova e começo a evoluir ela, eu penso, poxa, mas eu já tô acostumado, eu já tô bem com aquela outra arma, entendeu? Por que que eu não... Simples, porque foi justamente o que o Gru falou, que vai ter um inimigo daqui a pouco que essa arma não vai ser tão eficaz. E fora isso, cara, você... não, mas além disso, tipo assim, pô, você evoluir uma magia diferente, tu, eu acho divertido, mesmo que não seja só pra... E também tem aquela questão de que no primeiro nível, tu precisa de bem menos experiência pra evoluir a arma, entendeu? Certo. Então, às vezes, tu leva muito tempo pra conseguir o último nível da tua Chains of Splatter ali, e a quantidade de experiência, tu podia colocar dois níveis em todas as outras armas ao mesmo tempo, sabe? Uma coisa que foi crescendo com a série são os efeitos visuais. Quando você pega a arma do Hades no God of War 3, que ela solta aqueles espíritos, pô, cara, isso é muito irado. Eu queria evoluir ela só pra ver quão longe ela ia com isso. Mesmo que eu fosse usar mais as Chains of blá blá blá. Me amarro nesse lance da variação. Tipo, eu vou evoluindo aos pouquinhos, cada uma delas e tal, e, porra, tu vai ficar evoluindo uma arma só, tu vai jogar um terço do jogo. Tu não casa com a primeira mulher que tu conhece, porra. Também não vai ficar botando... Concordo, mas eu tenho medo de evoluir um pouquinho cada uma e ficar só com arma meia bunda, entendeu? Eu quero ter pelo menos uma arma em que eu chego lá e tô dando pra caceta. Você é um acomodado, pô. O jogo te dá a opção de fazer uma série de coisas. Se você quiser se acomodar e fizer a que for parecer mais fácil pra você, faz. Não é assim. Mas não, é óbvio jogo, que é assim, cara. Mas tu tá evoluindo uma só que você quer. Se você quiser evoluir as outras, você evolui, pô. Mas no final do jogo, tu acaba ganhando uma quantidade tão maior de experiência que pelo menos uma linha tu vai conseguir. Pelo menos uma tu consegue. É o que eu faço. Normalmente eu evoluo uma inteira de uma vez e depois eu escolho uma segunda que eu já tava usando antes e tal. A diferença é que conforme você vai avançando no jogo, você pega uma arma, sei lá, nos últimos 20% do jogo, você pega uma arma nova. Óbvio que ela não vai ter toda a progressão de experiência que uma arma que você pegou no começo do jogo vai ter. Então você já vai pegar ela bem fortinha. Então eu uso a arma que eu peguei no começo, que eu evoluí, e em conjunto com essa arma que eu peguei no final do jogo, e começo a evoluir a arma que eu peguei no final do jogo, entendeu? Normalmente é o meu jeito de jogar. Errado. mas eu senti isso mais ou menos, até porque eu não joguei os primeiros na dificuldade maior ainda, que realmente, só com poucas armas, tu consegue matar a maior parte dos inimigos. Sim. Só que jogando o 3 no modo mais difícil, tu realmente tem que usar todas as armas, porque às vezes o padrão de ataque do inimigo, ele torna mais fácil tu usar uma arma ou outra, entendeu? Por exemplo, aquela arma que solta relâmpagos que tu consegue com o Hephaestus de Forja, ela é, sem essa arma, tu não precisa ter ela num nível muito alto, mas sem essa arma, tem um dos stages do último boss lá que tu vai enfrentar, tu toma uma surra do cacete. Simplesmente pelo fato dele dar um combo aéreo que ele vai subindo, e no terceiro hit do negócio tu fica muito alto, mais alto que os teus pulos normalmente te levariam, entendeu? Kratos had been in service to the gods long enough to know the harpy had been sent as a warning, a reminder from his former master of the decision that had cost Kratos everything. Had it been that long since he'd almost met his end at the hands of the barbarians, that long since he'd traded everything to save himself? Ares! The sky split apart, and the god of war stepped through. Descending from Olympus, he saw the makings of a god in a mere mortal. Ares would save Kratos. He would turn him into the perfect warrior, his servant on Earth. Only a simple pledge of loyalty was required. My life is yours, Ares. From this day, I shall carry forth your will. And his fate was sealed. As promised, Ares rescued his new disciple, bringing forth the power of a god, destroying those who would slaughter Kratos and his men. É um jogo de ação, como a gente disse, então tem muita porrada. Só que não é só porrada que o jogo tem. E algumas pessoas dizem infelizmente. É, infelizmente mesmo. Então, Pombo, me diga, o que você acha dos puzzles que tem em God of War? Eu acho que eles são os obstáculos que você tem que passar pra voltar uma porrada. Pô, Pombo, você não gostou daquele puzzle de perspectiva no God of War 3? Achei irado, cara. Tá maluco, cara? Você, porra, smash em buttons, cara. O bagulho é sair quebrando todo mundo, cara. É um negócio. Porra, fala sério. Não, mas, Pombo, falando sério, você acha que se você tivesse um jogo que fosse só porrada, atrás de porrada, atrás de porrada, atrás de porrada, você não ia ficar enjoado, saco cheio? Mad World. Não. Assim, eu também. Só porrada é um custo. Cara, Mad World eu achei muito maneiro no começo e na segunda fase tava de saco cheio. É, também. Eu compreendo. Gears of War. Agora todos os cachistas me atenderam. Porra. Eu gosto de Gears of War, mas deixa o saco jogar mais de 2 horas seguidas. Pô, melhor jogo da Xbox, é. Tô vendo. Pra você ver. Porra. O outro aqui se sente em casa, ele fica muito feliz, né? Fica feliz, cara. Pô, vou dar boa. Vou trazer meu banquinho e ficar aqui com vocês mais vezes, porque tá louco. Então, eu aceito que realmente se torna necessário, né? Pro jogo não ficar maçante e tal, no lance da porrada. Mas, assim, de longe a parte da porrada, os Quick Time Events, que eu acho, porra, sensacional, né? Eu, por exemplo, tô jogando God of War, quando acontece Quick Time Event, eu chego a apertar os botões com força, sabe? Com raiva. Dá vontade de terminar aquela cena e chutar a cabeça de alguém. É foda pra caralho, cara. A luta é muito mais foda do que os puzzles. Apesar de que eu compreendo que eles são importantes pro jogo pra não ficar, como você falou, esse lance tudo repetitivo, entendeu? Só dando porrada, não adianta nada. Mas, Brooks, você... Não, o Quilherados, você que tá falando do puzzle do... Foda-se! Não, Brooks, foda-se! É violento, mano. Foda-se! Quilherados, você que tava falando sobre o puzzle que você gostou, do 3, entendeu? Não o Brooks, que o Brooks não tava falando que tudo. Porra, puzzle. Se ele falasse foda-se também ia ser lindo, cara. Corroda-se. Senta no meu pé, acomoda-se. Você acha que os puzzles do God of War são um diferencial pro jogo? Você acha que eles tornam a experiência mais agradável ou eles são só um fillerzinho pra não encher o saco a porrada? Pô, cara, depende. Os puzzles do 3 eu gostei muito de alguns, e inclusive esse do meio Asher, né, que foi trabalho sobre perspectiva, que você tinha que girar as coisas, acho que, se não me engano, era no Jardim da Era. Aí, pô, esse aí eu achei irado. É uma coisa que me interessava muito, porque era muito bem feito. Agora tinha uns que era, fica girando isso enquanto você mata uns inimigos e gerencia seu tempo entre bater nos caras e girar a porra da bela. Não, bola, eu vou te falar que toda vez que apareceu a manivela, eu falava, vai tomar no cu. Eu fazia diferente, eu cantava Dança da Manivela. Não, então, cara. Muito sem visto, cara. Muito sem visto. Porque a manivela não era tipo você girar a manivela rapidinho, você tinha que... A manivela era tipo um dispositivo gigantesco e pesado em que o Kratos se peidava pra girar, ele ficava lá girando, até girando a manivela tinha que gritar que nem um touro, né? Eu não sei porque era feito aquela porra daquela manivela, que só o Kratos conseguiria girar aquela merda, cara. Aquela porra feita só pra ele passar. Entendeu? Não, só mas... ele e os personagens do Resident Evil, né? Se amarram em manivela também. E caixas, empurrar. Caixas. A única coisa mais chata que a manivela era você abrir a porta, moleque. Você tinha que amassar o bola, tá ligado? Acho que era o bola. Pô, abriu o baú também, cara. Pra abrir o baú. Caraca, meu irmão, isso que eu fico puto. O maluco arranca a garganta de um minotauro, assim, com a mesma força que ele abre uma porta. Que porra de porta é essa no Olimpo, cara? Cara, porta que bloqueava o minotauro. Porra, não é? Caralho, meu irmão, que parada absurda, cara. Tem que matar os minotauros lá dentro, velho. Outra coisa, por que ele não esmaga a porra da porta, cara? Tem que abrir a porra da porta com aquela educação toda. Arranca a porta logo. Aí quando eu quero sair, eu tenho que abrir a porta de novo. Destrói aquela porra. Não? Ah, pra puta que pariu. E as portas pesam toneladas, né? Que ele vai abrir a porta, ele... É, ele faz o levantamento terra com a porta. É, o legal de alguns puzzles era justamente eles serem muito bem feitos, né? Que dava aquele diferencial, porque você passou por tanto tempo, os God of War 1, 2 e 3, passou tanto tempo em vendo aqueles puzzles chatos, quando você via um que era minimamente interessante, você falava, caraca, que irado, né? Uhum. Caraca, um puzzle maneiro! Um puzzle decente! É, tipo, assim, no início e tal, eram coisas mais plausíveis. Eu não lembro se era no 2 ou no 3, acho que era no 3, que tinha uns puzzles que era tipo o Tetris, tá ligado? Ele tinha que ficar encaixando peças de Tetris. Mas, pô, é desnecessário esse puzzle, cara. Por que vai viajar tanto, assim? A parada é bizarra, né? Tinha um no 3 que você tinha que girar pra um lado, tipo, nos portais. Era, brincando com portais, né? Aí você jogava uma coisa de um lado pro outro. Você deixava numa posição pra resolver. Na outra, você conseguia pegar um daqueles segredos, tipo, o olho da Górgona, as plumas de não sei o quê. Esse daí também achei interessante, tipo... E na época eu jogava com a menina que eu tava namorando, e ela ficava puta pra caramba, que ela, caraca, eu joguei God of War muito mais tempo que você, você tá jogando 3 aqui, praticamente sendo o seu primeiro, e você sabe resolver os puzzles assim, tipo, num piscar de olhos. Eu falei, cara, é lógica. Caraca, enquileirado, eu não sabia que você era tão foda assim, hein? Você é muito bom, hein, cara. Que é a menina. Poxa, que você namorava, mesmo, né? Não, mas tipo, pessoa, seu arrogante. Não, os puzzles dele... Solente. Caralho. Os puzzles do God of War, eles são feitos de maneira que você consiga usar pensamento lógico, raciocínio lógico, pra resolvê-los assim, tranquilamente. Não, tem nada uns, muito, cara, pesado. Vou te falar, tem uns que são chatos, porque é o seguinte, o God of War, ele usa um recurso muito que eu acho legal, se, quando é bem utilizado, que é o de retornar várias vezes aos mesmos lugares que você já foi, só que pra usar recursos novos que você tem. Vamos supor. Pra reusar. Backtracking, exatamente. Vamos supor, se fossem fases, você tá na primeira fase lá, aí você passou na primeira fase, só que na primeira fase tinha uma portinha que você não conseguia abrir, porque tinha uma estátua sem cabeça. Aí você vai pra fase 2, fase 3, aí na fase 4 você acha a cabeça da estátua. Aí você volta até a fase 1, bota a cabeça na estátua, abre a porta e você vai pra fase 5 a partir de lá. E sabe quem fez isso muito bem? Metroid. Metroid, Castlevania. Mas no... Onimusha. No God of War, eu acho que... No God of War, eu acho que ficou até legal, cara. Só que me irrita, às vezes, no God of War 1, por exemplo, tinha aquela porra da manivela que você... Dança da manivela. Que você tinha que ficar girando um cenário circular gigante, que tinham 3 camadas de cenário. Aí você tinha que ter uma combinação de portas que você girava aquela porra toda. E aquilo ali era o backtracking da parada, porque você tinha que fazer umas combinações que acessavam lugares que você não tinha ido. Nossa, fiquei muito tempo ali. Fui repetindo pra mim mesmo, né? Não vou ceder a um fec no God of War. Não sou um imbecil. Mas um tipo de puzzle que eu gostei bastante, como fizeram no 3, eram os que envolviam combate. Não, tipo, não é que nem tinha no primeiro, que era aquele escroto do elevador que tu girava e os inimigos e ele voltava, entendeu? Uh-huh. Mas por exemplo, quando você tava no labirinto do Dédalus, no topo de uma das caixas, com um correntão pendurando a caixa, via os inimigos querendo quebrar aquela corrente. Aí você tinha que tentar se livrar dos inimigos, enfrentar eles, só que tu enfrentava o inimigo do lado e via os caras do outro lado pra cima da corrente, entendeu? Aí tinha que ter uma estratégia pra matar os inimigos, pra que eles não destruíssem aquilo e não desse game over. Esse era bacana. E tinha outros desse tipo assim também. Gente, vocês querem puzzles? Esquece agora, vamos jogar Zelda. Puzzle é melhor lá. Mas eu concordo contigo. Tipo, o God of War, apesar de ter essa quebrada no combate pros puzzles, mas ele nunca se destacou pelos puzzles geniais, né, cara? Pois na moral, tipo assim, o inimigo tá falando depois da manivela. Cara, eu achava o nível bem razoável, assim, tipo, óbvio que o foco era ficar matando as pessoas, mas deixava as poses lá bem tranquilas. Porque pra mim, no que ele se destacava mesmo era no combate, como a gente já falou agora, mas especialmente é o God of War foi o jogo que fez o Quick Time Event bem feito. Isso, pra caralho. Só pra fechar, as puzzles lá, tipo, pô, não era aquela coisa que ficava parada. Caralho, cara, eu não sei agora como fazer pra sair disso. Essa parada aí do Asher pode ser. Mas é. No geral, não ficava, tipo, ligava depois. Caralho, como é que eu vou agora? Eu não sei o item, não. Tipo, um pensamento que qualquer natural. Espartano resolve. É, mas o cara. Afinal, até o clerado resolve, pô. Mas imagina que. Olha que eu não era mestre. Era bacana o que eu era mestre amigo. Rapidinho, fala de novo, desculpa. Mas o que eu achava bacana dos puzzles do God of War é que assim, ah, esse puzzle tu resolve pegando o cadáver da Minerva com as Chains of Olympus e arrebenta no negócio, então, entendeu? Na minha opinião, eu acho que God of War tem o seu destaque muito forte por ser uma experiência cinematográfica incrível. Foda, cara. Assim. Ah, isso leva os Quick Time Events, que porra, a evolução deles nos três jogos principais, né, falando dos PlayStation 2 e 3, né, descontando o PSP, que, pô, eu gostaria de falar do PSP, que foram momentos muito bons, mas os carros-chefes são os da série principal. Uhum. E a evolução deles, cara, porra, quando você chega no 3 enfrentando os deuses, que foda. Foda. Ô, Gru, me ajuda aqui. Se a gente tem um ouvinte de 5 anos que começou a gostar de jogos agora e tá querendo entender e gosta muito da gente. E ele não precisa. Calma, você não precisa um garoto de 5 anos. É o sobrinho do Arara que tá falando. Isso, o sobrinho do Arara. 5 anos e joga God of War. Exatamente. Mas ele joga God of War. Tô falando, um garoto de 5 anos que ainda não jogou God of War vai jogar e vai matar todo mundo e tal. É, e não sabe o que é Quick Time Event. Me explique um pouquinho rapidamente. O que é o Quick Time Event, Hugo? Quick Time Event, né, de inimigo, é uma sequência de botões que você deve pressionar e acionar que aparece na tela durante uma ação cinemática. Normalmente, você tem sucesso e progride com aquela sequência se você acertar a sequência, ou você perde o jogo ou volta na sequência se você errar aquela ação de botões. Exatamente. A gente tem umas... e isso que torna o God of War tão especial são, acho que, boa parte dos Active Time Events. Porque ele tem cenas, cutscenes, né, muito fodas de coisas muito motherfuckers que o Kratos faz, e você não tá só assistindo, você faz parte dela. Se você não tá lá prestes a apertar o quadrado na hora em que ele for arrancar os olhos de sei lá, da Medusa, você não vai fazer isso. Então você, acho que foi a primeira experiência que eu tive de Active Time Event num jogo. Acho que Prince of Persia teve um pouco disso também, mas acho que não chegou tão perto de ser maneiro, que nem God of War foi na minha desvirginação de Active Time Event. O Star Wars novo, disse o nome agora, do maluquinho. Force Unleashed. Force Unleashed, obrigado. Achei disparado também. Ah, mas Force Unleashed é o Kratos no espaço, né? Inclusive tem um maluco careca, igualzinho. Cara, eu vou te dizer assim, ó, de toda a série, o meu favorito é no início do God of War 2, quando tu enfrenta o Real lá, e... porque é o Efígie da República, que é o Close de Rhodes, então eu sempre digo, ó, você tá enfrentando o dinheiro brasileiro. Porque ele combate. Tá enfrentando uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tu enfia a porrada no Colosso de Rhodes e depois faz os Quick Time Events muito, muito, muito fodas pra finalizar com ele. Essa é a minha sequência. Isso é outra coisa do God of War, né, cara? Tipo, ele começa todos os jogos com uma ação implacável, que normalmente é uma das melhores sequências do mundo. Nossa, cara. Isso o God of War sempre fez muito bem, né, cara? Eu lembro quando começar pensei... foda. Não, foi... É, o Lopes até já falou que God of War 3 tem um dos melhores começos de... Melhor começo, foda. Pra mim é o melhor começo. É, também concordo que, se não é, é um dos melhores começos de jogo de todos, assim. Eu acho que empata com o 2, cara. Não, eu acho que o do 3 é mais foda. Ele amassando a cabeça do Poseidon, cara, esfregando o chão com a cabeça dele. Você, com 15 minutos de jogo, matou Poseidon. Os Cavaleiros do Zodíaco levaram 100 episódios pra fazer isso. É desse nível, parada. Mas deixa que destruir os pilares, cara. Ficou amador. É verdade. E o Quick Time Event que tu tem que apertar o L3 e o R3 junto, daí ele pega os D2 e... Cara, então, essa pra mim é o melhor Active Time Event. Você enfia o cacete em Poseidon, aí você chega no final e espanca, aí aperta o L2, o R3 e o R3 pra... no olho dele, porra. Não, mas isso não é com aquele outro maluco? É com o Helios. É do Poseidon. É o Helios. Mas eu acho que você arranca a cabeça dele pra usar como lanterna. Verdade. É. Eu acho que o Quick Time do final é o melhor. Caraca, do final, muito tenso, cara. Do final não vamos falar nada, né, Bruno? Então, obrigado. Só vamos deixar o seguinte no ar. Uma hora tu tem que parar. Uma hora tu tem que parar. Uma hora tu tem que parar. Cara, eu entrei naquilo, eu não parava, eu falei, caraca, mas... Eu também não parava. Eu tenho que parar? Ah, tô confuso. Porra, assim, os Quick Time Events de God of War são tão fodas, cara, que eles não se limitam só à porra da luta, tá ligado? Até pro negócio você tem que fazer Quick Time Event, mulher. Isso, no... Pro negócio. Em alguns combos, no meio do combo, você tem que fazer um Quick Time Event que você ativa. Isso, eu acho. Pra dar, é outra coisa também que até o próprio diretor do God of War 3 falou, que uma hora ele falou, bom, a gente vai acabar sendo processado pelo pessoal do Mortal Kombat, porque o jogo tem tanto elemento de violência e sanguinolência do Mortal Kombat, que até tem fatality, cara. Tipo, tu finaliza o inimigo fazendo o Quick Time Event, e o Kratos, sei lá, torce os chifres do Minotauro, ou arranca as tripas do Centauro, ou... É muito finish him, né, cara? É finish him pura, cara. Tanto que foi muito natural a NetherRealm ter levado o Kratos pro Mortal Kombat 9, cara. Caraca, pode... O Kratos agora, é o filho, né, do Quan Chi, né, cara? E qual personagem do Mortal Kombat que tem no Xbox exclusivo? Poxa vida. Além do combate, além dos puzzles e do Active Time Event, tem uma coisa que realmente pra mim é a pior coisa na jogabilidade do God of War, que é o parkour. Eu acho que de todos os fillers que tem em jogos de ação, o parkour é o mais desgraçado que tem. É quando... Você não odeia quando você tem que atravessar aquelas pontes, que qualquer coisinha você caiu no precipício e morreu. Porra, em montanha, que você não precisa ter habilidade nenhuma, é só apontar pra um lado e apertar X, X e depois andar, escalar a montanha sem fazer mãe. Ficar batendo, cara, não faz sentido o Kratos precisar de uma rachadura na montanha pra poder se pendurar, cara. O cara é forte pra caralho, ele faz um buraco naquela porra, dá um soco e se pendura, cara. Ele tem espada na montanha. É, ele usa as duas lâminas da boladagem e manda ver, porra. Ou quebra a porra da montanha e passa por cima também, é coisa. Ou voa, ele tem asa. Se é montanha, não vai até Kratos, né, cara? É, alguém mais tem alguma coisa que quer falar da jogabilidade? Porque assim, eu vou entrar na história agora, Vale a pena pontuar as mudanças de paradigma do 1 e do 2 pro 3, no que se refere ao fato de que as magias passam a ser relacionadas às armas diretamente, e não como itens separados, como eles costumavam ser antes. Entendi. Então, por favor, lápis, puxa. Acabei de falar isso, não tô fingindo. Não, sacanagem. Do 2 pro 3, né, do 1 e do 2 pro 3, a gente tem uma diferença no que se refere às magias. No 1 e do 2, as magias você ganha quando, sei lá, arranca a cabeça da medusa, ganha a magia. Né? No 2 também, ganhou a magia do Poseidon, etc. Já no 3, essas magias estão diretamente ligadas às armas que você usa. A variabilidade de armas é, não diria que é maior, né, mas tem uma diferenciação maior entre as armas. Não é só espada e faquinha concorrente, né? Tem o cesto de Nemeia, por exemplo, que é a arma do Hércules, que são duas luvas de boxe com um leão bizarro encravado. Pô, que é uma das armas mais fodas, né? É a arma mais batuta. É da motherfucking socão. É o socão boladão. Ganha essa arma, né? Porra. Não, eu ainda acho muito bundão o Hércules, mas enfim. Vocês vão usar, mas te perguntar uma coisa. No 3 ele ainda tem a Icarus Wings? Tem. Cara, uma coisa que acontece em todo God of War é o seguinte: você, com exceção do 1, né? No 2 e no 3. Começa God of War, ele fala: eu sou o Kratos Todo-Poderoso, que tem os poderes que ganhei no jogo anterior. Aí I am Kratos and I will have my revenge. Exatamente. Aí você joga 10 minutos de jogo com todos os poderes cósmicos e fenomenais. Aí dá 10 minutos, acontece alguma coisa e você... Oh meu Deus, estou perdendo todos os meus poderes. E é legal no 3 que os espíritozinhos da porra do Rio Stygios começam a comer as bolinhas verdes e vermelhas dele, né? Uhum. Aliás, todas as pessoas se limitam a sacos de bolinhas verdes e vermelhas em God of War, né, cara? Você só faz estourar os sacos. Squad Pilgrim, todo mundo vira moedinha. Mas esse negócio de ser bolinha verde vem do Soul River já. É o espírito, né? Eu achava muito foda isso, cara. Tipo, salve, não salve, essas pessoas assim, correndo, gritando, você pega, arranca a pessoa e ganha vida. Cara, ele abre uma pessoa como se estivesse abrindo um pacote de baconzitos, velho. Pra ficar mais perfeito, tipo um pacote de M&M, tá ligado? Só faltava ele comer os interiores da pessoa que nem baconzitos. Eca. Wretched beast! I know who it is you serve. Return to your master. Tell the God of War I am his no longer. Tell him he is not safe while I walk the earth. I will find Pandora's box. And I will use it to see him tremble and fall before me. agora isso é de verdade. É, vou ser de verdade pra você não ficar triste e falar, pô. Eu queria que você me desse uma sinopse de God of War. Pô, cara, coisa difícil. Difícil? Caralho, vingança, mataram minha família, agora eu quero matar você. Acabou. Não, olha só, eu vou falar. Você perguntou de história, eu vou falar de história. Não é pra contar toda a história, não, tá, tio? Ah, vou. É, não, é o seguinte. É engraçado. Quando, pô, eu era mulher que adorava mitologia grega. Quando eu fui jogar God of War, eu não esperava o jogo que ele é. Eu esperava que era uma coisa bem mais Discovery Channel, histórias gregas legais com um videogamezinho maneiro. Nossa, com um maluco lento na capa, assim, segurando duas faquinhas boladas? Não, tipo, beleza. Eu não imaginava que ia ser um jogo que ia gostar tanto. Não imaginava que ia ser um jogo de animação tão legal. Ia ser Age of Mythology, né, cara? Pois é. Mas, tipo assim, porra. Na moral, God of War é o melhor jogo de mitologia. Não, aqui de Ícaros que é. Não, porra, God of War. Então, eu achava que ia ser uma coisa bem mais, tipo, seguindo a história certinho, como foi de verdade que aconteceu. Só que, não, e ver a história se desenvolver de uma forma completamente diferente, tendo, porra, o Kratos, que é, esqueci o que é o Kratos, verdade, ele é a encarnação do poder, uma coisa assim, na mitologia grega, a encarnação da ira, uma coisa assim. Kratos, o nome, significa força. Kratos, encarnação da força, uma porra dessa. Fúria, ele significa fúria, então o Kratos... Caralho, eu não sei. É força? Ah, desculpa. Até Kratos, né, cara, né, Kratos? É verdade, Kratos, né? Kratos. Não, é, inclusive até porque tem um personagem na mitologia grega, Kratos mesmo, né? Não é a intenção do jogo. Imagina, I am Kratos! Primo do Nick Bellic. Nissim Fale, isso. Então, ver a história se desenvolver de uma forma completamente inovadora e, beleza, fora da real mitologia grega, eu, porra, fiquei maravilhado, cara. E mesmo não seguindo nada, tô curtindo, tô valendo. Tá bom. E a sinopse? É um trabalho muito difícil pra mim. Tá, então. Então, vamos lá. Cara, o Kratos é um espartano fuderengo, boladão, cheio de amor, tá ligado? Que tava lá... Na verdade, ele não tem amor, não. Mas ele tava lá guerreando, matando todo mundo e o caralho, aí juntou uma porrada de nego bolado. Como é que era o nome dos caras? Eram... Bárbaros. É, então. É um exército de bárbaros, juntaram, né? Fizeram a covardia com o maluco e ele ficou na merda, tá ligado? E nesse que ele ficou na merda, ele teve que apelar pro grande capiroto, né? Que, na verdade, se chamava... Como é que era o nome do deus, cara? Ares. Ele fez o que todo bom católico faz, né, cara? Na hora da merda, olha pro outro e fala, porra, Deus, se tu me ajudar agora... Exatamente. Eu vou subir ao Cristo Redentor de joelho. Ele fez uma promessa, exatamente. E ele fez a promessa de que ele daria a alma dele, não é isso? Caso ele, o Deus arrumasse uma forma lá, o Deus Ares... Caso Deus garantisse a vitória a ele, uma coisa assim, né? Ele vai falar assim, Ares, grant me power to destroy my enemy, and I'll be yours. Alguma coisa desse tipo. I'll be your putinha! Aí todo mundo vê que quem é melhor é o Conan, que fala pro Kron, ou você me ajuda, ou vai pro inferno. Verdade. Na verdade, o Conan não era um bárbaro. O Conan era o inimigo, né? Foi aí que ele se fudeu, né? Ares deu poder pro Kratos conseguir vencer os bárbaros, o outcome que ele tava tendo na situação ali. E o Kratos virou o grande guerreiro dos deuses, o guerreiro do Ares, o campeão do Deus da Guerra. O mercenário do... É, na verdade, o Ares deu a espada pra ele, aquela porra dupla, aquela foice dupla bolada, né? Que foi a lâmina do caos, e aí ele usou pra vencer o cara. Nessa hora ele foi nomeado como o campeão dos deuses, o campeão do Ares, o Deus da Guerra. E a partir desse momento, ele tava, era pau mandado do Ares. O Ares mandava ele fazer merda, ele ia lá fazer merda. Mestre Ares. Ogro, a vida como capataz do Ares foi um mar de rosas? Ah, a princípio sim, inimigo, porque se você é um espartano bolado, furioso da guerra, você vai tocar o terror do inimigo e vai se divertir muito no processo. O problema é que num acesso de fúria guerreira, o Kratos vai chacinando pessoas e criancinhas inocentes. Ó, que surpresa, o Kratos chacina sua própria família. Mais cedo no jogo, mais tarde no jogo, é revelado que, na verdade, foi o Ares que plotou isso, né? O Ares manda ele invadir uma vilazinha de gente que cultuava Atena. Aí, na maldade que o Deus da Guerra é muito mal, né? É muito cruel. Ele falou assim... Porque tem aquela ponderação, né? Ares é o Deus da Guerra sem motivo. Uhum. Deus da Guerra justa é Atena, né? Isso. Então, a rigor, eles são rivais nesse aspecto aí. E a Atena é deusa da porra toda, né, cara? Ela é mó gulosa, filha da puta. Pera aí, a Atena, ela não tava mancomunada com Ares nesse plano? Quer dizer... Não, eles são inimigos, cara. É. Não, mas eu lembro do... Um desses jogos que eu joguei, não lembro se era o último PSP. Do PSP, que mostrava ela no cavalo junto com Ares, tramando com o Kratos lá, porque ela já Atena que fez a porra toda, né, cara? Desde a saída da puta. Mas porque esse jogo eu não joguei. Pô, Atena é mulher, Atena é deusa, então já e tem é duas virgem. E porra, fofoca muito, meu irmão. Nossa senhora, faz muito. E ela é a criatura mais inteligente do Olimpo também, então. Aí fudeu. E anda de cavalinho no jabu. E já não é mais gostosa, então ela já fica nervosa, entendeu? Mulher, quando vê que não é mais gostosa do lugar, fica nervosa. Depois ela fica com aquela mas, pô, mas pra tu ver que tudo que aconteceu, tipo, o Kratos é motivado por duas vinganças diferentes durante o decorrer da saga. Primeiro, ele quer se vingar do Ares por ter matado a família dele, e depois ele quer se vingar do Zeus porque o Zeus tirou o poder dele que matar ele no God of War 2. Uhum. Sempre foi culpa dele, cara. Sempre foi culpa dele. Mas ele matou a família dele, mas, tipo, ok, ele matou a família dele. Ok, tudo bem que o Ares chegou lá, colocou as arminhas na mão dele, vai lá, chacina todo mundo. Mas, cara, quem matou a família dele foi ele. Sim. Ele poderia ter parado. Em todas as vezes, o Kratos estava cego por toda a sede de porrada e de sangue que ele tinha. Ele sempre faz merda e ele... Baconzitos. Sede de baconzitos. Exatamente. Ele tá na sede de baconzitos e ele resolve matar tudo. E ele só percebe que fez merda depois que a merda foi feita. E ele tem que culpar alguém. Ele não fala, oh, eu sou o culpado. Oh, seus filhos da puta, vocês estão me fudendo, eu vou matar todo mundo. Faltou ele assistir o discurso do Rock Balboa no sexto filme, né, cara? Você fica falando que não conseguiu isso por causa dele ou daquela. E não é assim que se ganha. Só covardes fazem isso e você não é covarde. No God of War, o Ares, ele quer transformar o Kratos num guerreiro perfeito. E o que é um guerreiro perfeito? É um guerreiro sem emoções. Um guerreiro que não tem freio do amor da família. Sem freio. Caraca, é um bonde sem freio. É um bonde sem freio. E com cobertura de arroz na cara, pra todo mundo achar que ele é Fluminense e rir da cara. Aí, quem mais tentou fazer isso? Qui-Gon de arroz na cara, eu não tentei, não. Qui-Gon. Não, Qui-Gon Jinn quando era King Skywalker. Ele matou a família do Qui-Gon. Não, afastou ele da mãe, porque, pô, pra ele crescer poderoso e não ter a mãe. Mãe lá interrompendo, família. É, cara, mas uma hora você tem que estar debaixo da asa da sua mãe. Cara, naquela época, adolescência não era igual, não era até os 30 anos igual hoje em dia, não. O grande problema é que Kratos, por mais que ele fosse um espartano puto, como todo bom espartano que a gente vê no cinema, ele é um cara que ama a família dele e faria de tudo para prover o bem e a saúde para a filha e para a mulher dele. E não comete pedofilia, ao contrário daqueles viados em Roma. Exatamente. Aí, o que que o... Roma não, Atenas, né, idiota. O que que o Ares fez? Ares olhou e falou... a boa é matar a galera. Mas eu não vou matar, porque, porra, eu não sou escroto. Vou deixar o Kratos matar e ele vê que ele mesmo é escroto. Aí ele vai, entra num vilarejo de adoradores de Atena, mata todo mundo e, não sei porquê, num CG muito mal explicado, ele abre a porta, olha pra família dele e... Oh, mata todo mundo. A rigor ali, ele não tinha consciência do que tava fazendo. Tava sendo uma marionete plena. É. Ele tava, não tava fazendo distinção. Rage. Tava só, tava num rage of motherfucker ali, foda-se. Sobre efeito de Dorgas. Sobre efeito de Dorgas. É só tu ver durante o jogo mesmo, cara. Quando tu tá chacinando o Minotauro e tem aquela populaçãozinha correndo ao redor, tu para de bater no Minotauro pro cara sair dali e não. Exato. Tu sai passando a frente de todo mundo. E aí que tem a origem do 007 que mata primeiro e faz perguntas depois. A origem. Cara, fica a lição então, amiguinhos. Nada de cheirar cocaína antes de sair matando. Antes de sair matando, né? Só antes. Mate primeiro, cheire depois. Então, me conte um pouquinho, Killerados, como é que é a jornada dele na história no primeiro jogo? Ele tem que... Ele quer... Ele ficou puto com isso que aconteceu. E qual o objetivo dele? É, a conclusão que ele tem é que ele vai exercer a vingança dele sobre os deuses. Ele não vai mais ouvir os deuses e quer detonar com Ares. Aí ele recebe ajuda Não é exatamente isso. Na verdade, ele quer se livrar dos pesados. Ele tem uma crise de consciência foda, como todas as pessoas... A maioria das pessoas que matam suas famílias tem. Tirando aquele cara que... Tirando um morre de ar. Lá do YouTube que matou a própria mãe. Ah, é, a Susanne von Richthofen também. Tranquilo. É, tirando a Richthofen. Não, mas então se ela virou pastora. Então ele teve crise de consciência, e aí a Atena adotou ele, e aí ele disse assim, Atena! Livre-me dos meus pesadelos, que eu Atena, e a minha própria família. When will these nightmares go away? Aí a Terra disse: sim, Kratos, sirva-me e os deuses vão te perdoar. Isso, me livra dos meus pesadelos. Sim, Kratos, vamos te perdoar. Tu vê que o Kratos também é burro, né, cara? Burro pra caralho. Nesse momento aí ele vira o Pokémon dos deuses, né, cara? Tipo, todo Exatamente. Mundo usa pra ele pra porra toda, cara. Ele é um filho da puta. E aí o Ares, como bom deus da guerra que é, tá tocando terror na cidade da Atena. E Atena diz, como boa deusa da sabedoria que é, Kratos, vai lá e enfia porrada no Ares. E ele junta o útil ao agradável, né? Ele fala, cara, se eu matar o Ares, não só eu vou ter a minha vingança plena do filho da puta que me fez matar minha família, como os meus pesadelos vão sumir. E começa o primeiro jogo. Pois é, legal que... Spoiler tá liberado? Do primeiro e segundo jogo, sim. Então, legal como termina e começa o primeiro jogo, né? Uhum. Fecha aquele ciclo ali da história dele. E o primeiro jogo, nem sei se ele está planejando... Tipo, diga que é a primeira vez que ele fala sem gritar, né? É a única vez do jogo inteiro. Isso. The gods of Olympus have abandoned me. Mas ele fala meio resmungando, entendeu? Ele fala vomitando, sim. Não está berrando. Imagina ele falando que ama a mulher dele, né? Pra filha dele. Vai sair pra brincar com a filha dele. Como é que é o nome da filha dele? Calícia? Calliope, vamos brincar! Porra, eu tava jogando o Chains of Olympus no PSP. Uh-huh. Assim que minha namorada chegou, então, a minha então namorada chegou aí. Que esse jogo aí só fica? Calliope! Calliope! Todo mundo chegou agora com o namorado e terminou o namoro, né, cara? É, cara, olha só. Heavy Rain. Estou com o Senhor da Eternidade. Será que ele fez merda? Já? Aí, tem relação entre Heavy Rain e God of War, hein? Com certeza. Sean! Calliope! Sean! Pô, mas uma coisa interessante da Calliope foi a carga emocional que você tem ali, né, cara? Uhum. Pô, você tem que afastar a Calliope de você pra poder continuar e exercer sua... Vingança! O que era aquela mulher que a gente mata no Chain of Olympus? É a Persephone. Persephone. É muito mais. Tanto é que no 3, desculpa, Bruno. No 3, quando você luta contra o Hades, ele fala, você matou minha mulher! E você só sabe disso se você jogou o Chain of Olympus. É, matou a mulher do Poseidon também. Ele pôs o cadáver dela pra resolver um puzzle. É. Cara, isso que eu acho muito maneiro da... Não diria spin-off, né? Mas é o Gaiden do God of War. Você pode muito bem jogar o God of War 1, 2 e 3 na sequência e se divertir. Só que se você jogar o Chain of Olympus, jogar o outro lá, que é o dos irmãos... Ghost of Sparta, que você vai conhecer o irmão do Kratos, cara, você aumenta seu conhecimento e se diverte muito mais, você começa a entender mais os meandros da história. Você passa a entender quem são os personagens. Isso te lembra o quê? Que jogo isso te lembra? Não sei, qual? Kingdom Hearts. Pronto. Ah, tá. Óbvio. A minha sequência favorita dessa que o Chase complementa é que lá no 2, quando tu encontra o Atlas acorrentado, segurando o planeta, assim, ele fala com o Kratos como se ele já conhecesse um ao outro. Tu não entende por quê. Uhum. E aí, jogando o Chase, tu entende que é a Persephone, né? Isso. A Persephone tava usando o Atlas pra subir ele, tirar ele do inferno lá, levar ele pro mundo. E o Kratos que acorrentou filha da puta pra segurar o planeta. Exato. Beleza, né, cara? Quem é que não vai conhecer o Kratos naquela altura do campeonato, né, cara? Quem conheceu o Papa, né? Eu acho muito interessante que os jogos... Existem poucos jogos... Infelizmente, eu tenho um PSP, então eu posso falar que existem poucos jogos no PSP que valem realmente a pena você jogar. Que a maioria são spin-offzinhos que não importam muito, mas os jogos do God of War são muito fodas e valem muito a pena e não são, tipo, só uma historinha fraquinha à parte. Mas hoje em dia tu pode jogar no PS3 de boa. É verdade. Ah, sim, tem aquela edição HD Collection. Não, agora tem a super edição foda que tem todos. Ah, a bola de graça na PS Plus. É. Tem todos, menos... Peraí, tá de graça na PS Plus? Não, tá, caralho. Ah, tá, caralho. Ainda não. Ainda não. Tem todos, menos o Ascension, que ainda não saiu e vai ligar muito mais pontas soltas dessa história. Ah, mas não. Ascension pra mim nunca tinha que existir, mas falaremos sobre isso. Dois que eu quero ver, assim, uma continuação que mostre qual que vai ser a parada, é o negócio. A continuação que traga o que acontece depois do God of War 3, se é que vai acontecer alguma coisa. E não tinha nada, mas tudo bem. E que dê a continuidade ao final do Ghost of Sparta. Que o Ghost of Sparta, beleza, terminou, aí acho que vem o 2 ou 1, não lembro. Veio o 3. Ah, não, veio o 2. Veio o 2. O Sparta veio o 2. Mas, cara, não dá só pra aguentar aquele final. Você olha assim, não, cara. Tipo, o Coveiro, o irmão do Kratos, cara. Você sabe que o Coveiro é Zeus, né? Isso. Ah, tá. A ordem é o Ascension. Aliás... O Ghost explica quem é o Coveiro? O Coveiro, ele dá... Os desenvolvedores desenvolvedores, já, eles sempre dão a entender, mas o... É o mesmo dublador. É, é o mesmo dublador que Zeus, e os desenvolvedores já... É, mas se for assim também, o Bear Grylls, o Goku e o Bob Esponja. Ah, não, mas peraí. Vocês sabem quem que é o dublador do Zeus e, consequentemente, do Grave Digger? Vocês sabem quem que ele fez, né? Sim. What ails you, my friend? Final de God of War 1, e eu volto a dizer que God of War é uma série, mas God of War 1 é um jogo sozinho. Se ele não precisa de uma continuação, teve porque fez sucesso, foi uma boa continuação, mas o 2 sim, o 2 não termina e precisa da continuação que o 3 é. Mas o 1 tem o seu início, meio e fim, e eu acho a melhor parte da história. Ele ainda não tem uma vingança com os deuses no 1, ele tem uma vingança com Ares e com a redenção que ele precisa encontrar pra parar de ter esse tormento na vida dele, os pesadelos. Como é o final de God of War 1, Ogro? Bom, o objetivo todo da saga do God of War 1 era você conseguir a arma que era capaz de matar um deus, uhum. E essa arma você acaba descobrindo que é a Caixa de Pandora, uhum. Que estava escondida no templo criado por Patos Verdes, o arquiteto. Típico nome de cidade no sul do país, né, cara? Patos Verdes, verdade. Em Patos Verdes, Santa Catarina, houve geada dessa madrugada. E no final, quando Kratos está para se apossar da arma, o Ares, o seu sentido aranha desperta, ele, opa, alguém está atrás da arma capaz de matar, ele mata o Kratos a milhares de quilômetros de distância, e no final o Kratos volta do inferno, abre a arma, fica gigante, senta a porrada no Ares, mata ele. Caraca, vira um momento Giodai, né, cara? Não, moleque, na hora que o Kratos fica gigante pra lutar contra o Ares, eu juro que eu escutei na minha cabeça, go, go, Power Rangers! Correto, nessa hora eu ouvi a música do Dylan, né? É, também. Ou então o Giodai. E ele consegue sua vingança e mata Ares. É verdade. É, então, ele mata. Só que aí tem a grande zoação do final, né? Que era a pegadinha da Atena, que o Kratos é burro pra caralho e nunca se ligou nisso. Cara, eu queria ter muita cara de pau, que nem os deuses do Olimpo, pra virar e prometer. É fácil porque eles só falam como estátuas, cara. Eles têm cara de pau. Meu Deus. É. Ou de mármore, né? É, ou mármore. E algumas estátuas são tão antigas que não tem mais cara, né? Então, assim, só vê um busto, assim, sem cabeça, né? É mais fácil ainda passar a emoção. Quem fala, não, mata Ares que seus pesadelos vão acabar. Ela não falou isso. É verdade. Ah, o Kratos disse, faça os meus pesadelos desaparecerem. Tudo bem, a gente te perdoa. Ah, os meus pesadelos têm que ir embora. Sim, sim, a gente vai perdoar teus pecados. É, tudo bem, né, cara? Toma aqui uma caixa de Rivotril e vai pra casa, né? E aí volta, o ciclo se fecha, vai pro início do jogo, que o Kratos fala, os deuses do Olimpo me abandonaram, e se joga do precipício mais alto da Grécia pra se matar. E os deuses não satisfeitos em vacilar e falam, não, tu não vai morrer não, meu irmão, volta aqui, impede ele de se matar, fala, olha só, a gente não vai curar teus pesadelos, mas você vai, agora que você matou o Ares, você pode ficar aqui no lugar dele. Kratos vira o deus da guerra, e ele fala assim, agora eu sou um deus da guerra louco, com perturbações, pesadelos, e senta lá e fala, isso vai dar muito certo, e acaba o jogo. Era só ter dado Rivotril, filho da puta. We have faced far worse than this one fallen mortal, but we are the gods, we whom the mortals worship, we who rule over this land, we who will not be swept aside by this petulant fool. Brothers, put aside the petty grievances that have splintered us for so long. We will unite, we will stand together, and I will wipe out this plague. Olympus will prevail. God God of War 1 podia ter encerrado aí, teve um final muito maneiro e tal. Só que começa no 2, ele fazendo muita merdinha de novo. Pombo, qual o problema dele no 2, cara? No 2 ele vai se juntar com a galera dele, né? Os velhos amigos espartanos, pra destruir uma cidade, né? E ele agora é o deus da guerra, então ele tem apoio moral, né? Ele é tipo o dono do complexo. Ele vai invadir com o galerão. É o chefe da boca, né, cara? É tipo isso, moleque. É o Zé Pequeno, tadinho é o caralho. O poder dele enquanto deus é mensurado com a crença que os súditos, enfim, os mortais têm nele. E enquanto deus da guerra, o que ele tem que fazer pra se promover é a porra da guerra. Então ele mata todo mundo, né? Nem por isso, cara. Ele tava mesmo, era puto, porque é porcaria. Também. Dele, não tinha desaparecido, então. Então, é bando de filha da puta, não me deram perdão, eu vou aí tocar o terror em vocês. Pra mim, ele só tava se distraindo da forma como ele mais gosta, né? Que é tipo matando a galera aí de Bob. Pra mim, é o escapismo então, dele, porque ele tá bolado lá com a família dele, que ainda assombra ele por tudo que ele fez, o passado escroto dele. Então, ao invés de que uma pessoa normal vai, sei lá, ler um livro, assistir uma série, vai distrair a cabeça e parar de pensar nisso, a distração dele, o que ele vai fazer pra passar o tempo, é matar muita gente. É que no fim das contas ele quer achar um outro culpado pro negócio que ele é o responsável. Sim. Cara, mas se você joga o Ghost of Sparta, você vê por que ele tá puto pra caralho. Ele acabou de... Ele descobriu que tinha... Lembrou? Não lembro. Enfim. Ele lembrou. Caraca, mas ninguém falou antes que eu tinha um irmão. Tá, beleza. Mesmo assim eu tenho um irmão. E aí, tipo... Ah, esse irmão nunca aparece na série principal, cara. Série principal, justamente. Mas ele mata o senhor do submundo, submundo do submundo mesmo, que é o... Que não é Hades. Que não é Hades. É o... Como é que é o nome dele? É um titã. É um titã lá que é... Tony Bellotto. Ele mata o Thanatos, isso. Ele mata o Thanatos, enterra o irmão, encontra o coveiro lá no cu do mundo. Minha mãe morreu, meu irmão morreu. Minha mulher morreu. Minha filha morreu. Meu pai é uma filha da puta. Ele não sabe quem é o pai. Não lembro se ele só descobre que é o pai no... No final do 2. No 2, mas ele já tem uma noção, ele tem uma suspeita de quem é o pai dele no... Vamos ser sincero, né, cara? Se tu nasceu na porra da Grécia Antiga mitológica e tu não sabe quem é o pai, tu chuta, né? 50% pai. Aí você vai pro acampamento meio sangue lá. É verdade. Ou é o Zeus ou é o Mitsumasa Kido que é teu pai, né? Não tem muita opção naquela coisa. Provavelmente Mitsumasa. Caraca! Vou viajar agora. Pensa se o Mitsumasa Kido, na verdade, é a reencarnação do Zeus. É a reencarnação de Zeus, né? Mas o que importa é que ele fica maluco, né, cara? Mata geral e os deuses falam, pô, peraí, mano, esse cara mata todo mundo, não vai ter ninguém aí pra adorar a gente e fudeu a porra toda, tá ligado? E aí que começa a merda. Na verdade, eles estavam querendo manter o status quo, né? Que era o status quo de politeísmo, né? Vai que vira um deus só essa porra. Porque eles se diferenciam dos merdas dos católicos, né? o que eu acho, assim, o bizarro é que ele começa a matar todo mundo, matar, fazer muita merda. Aí a Atena fala, Kratos, para com essa porra. Aí fala, não aponta na minha cara não, mulher. Não fica quieta aí na tua, porque vai dar merda se tu apontar o dedo na minha cara. Aí ela fala, caralho, fudeu. Ela vê pro todos os deuses e fala, olha só, eu não posso apontar o dedo na cara dele, porque vai dar merda. Então vamos tirar os poderes dele. E ele volta a ser um personagem normal, jogável. Vamos unir os nossos poderes pra tirar os poderes dele. Fazer o God of War 2. Entrega a política, né, cara? Pois é. Aí tiram os poderes dele no God of War 2 e ele fala, tiraram meus poderes, agora eu vou tirar vocês. Você quebrou meus poderes. Agora eu vou quebrar você. Eles tiram os poderes, matam ele. Uhum. Aí ele, uma coisa que acontece em todo jogo é ele volta escalando no inferno. Uhum. Porque não dá pra matar o Kratos, porque ele já. O inferno já é o playground dele. É tipo o Ikki, mano. É tipo o Poço de Lázaro no filme novo do Batman, que fala que vira e mexe o inferno, tem tanta merda lá que nem o inferno quer. Uhum. É o inferno cósmico de volta, é o Kratos. Exatamente. O inferno que é ele. Sempre que ele vai parar no inferno, ele quebra a porra toda lá dentro e sai, assim. Cara, mas dessa vez ele teve a mãozinha da Gaia, né? Que você descobre que a narradora do jogo, na verdade, era Gaia. Isso. E o que eu acho maneiro, eu acho essa uma sacada legal. Isso foi bem legal. Isso foi irado. O grande problema pra mim de God of War, que começa com God of War 2, é que God of War 1 tem uma história muito maneira, tem tudo pra ser uma história fechada ali. No 2, eles viram, deu dinheiro, vamos continuar. Eles forçam um pouquinho a barra. Não um pouquinho só, mas fica bem maneiro a história. E viram uma outra jornada, né? É que assim, que o problema do 2, da história do 2 pra mim, é que ele tinha tudo pra ser autocontido e fechado. Aham, exato. Mas, tipo, sei lá, em 3 minutos que tem no final do jogo, tu tem a justificativa, né, pra ter o God of War 3. Porque no final do segundo, que todo o propósito da vingança do Kratos era matar o Zeus, eu acho muito mais legal falar o nome do Zeus em inglês do que em português. É muito mais legal. Ou então falar Zeus. Zeus é muito mais legal. Então, todo o propósito dele era matar o Zeus. E ele quase mata, caralho. Tipo, a última porrada que ele vai dar no Zeus, a Atena se mete na frente e ele acaba matando a Atena no lugar e o Zeus foge. Exato. Então era pra, cara, era pra ter terminado ali. Não, inclusive, você matar o Zeus no segundo não impede que ele volte no terceiro, porque ele é o Zeus. Foda-se, né? Mas ele é o Zeus, cara. O Kratos volta do inferno a cada 15 minutos. Fora quarta-feira de manhã ele volta de lá. Por que que o Zeus não pode? Kratos virou um personagem vazio em que ele precisa da vingança pra viver. Ele não consegue mais ficar normal sem a vingança. Então ele procura alguma coisa pra odiar. E o ódio da vez são os deuses do Olimpo. Então ele vira um completo megalomaníaco falando: vou destruir todos os deuses do Olimpo. E é o que rola. É o que ele tenta, né? Que ele continua um Pokémon desgovernado. Todo mundo continua usando ele daqui pra lá, de lá pra cá. É que só muda o alvo da vingança dele é o Zeus. E quem se meter no caminho dele vai passar na vara no pescoço. Como o Zeus é o papai do Olimpo, e todo mundo é o obedece ao Zeus, se ele é inimigo de Zeus, ele é inimigo de todo mundo lá. O grande problema disso é que os deuses também têm inimigos, que são os titãs. Então os titãs se aproveitam disso pra falar: aí, Kratos, chega aí. Vamos. Milha errada. Vamos fazer. Chega aí, vamos lançar um CD novo. Nossa. É tipo política, né, cara? Você pode enxergar os deuses do Olimpo como um grande PT, e o Zeus é, sei lá, tipo um carinha aleatório, tipo um pessoal da vida que o PSDB enxergou e vamos apoiar esse cara aí. Eu enxergo mais como tipo o sistema das famílias na porra do poder do Japão, tá ligado? Na máfia, tá ligado? Porque, tipo assim, todos os deuses estão ali, tá ligado? Trocando ideia e tal, de vez em quando até um titã aqui, outro ali, mas na verdade um quer matar o outro, um quer fuder com o outro, tá ligado? E, tipo assim, descola ali um sobrinho malandro e tal, que isso. Quando acabar a conversa, ele vai lá e resolve. Garcia ali, né? Exatamente. Cada um tem um Andy Garcia. Aí é que entra o Kratos com seus poderes Pokémon pra resolver tudo debaixo do pano, tá ligado? E em toda a jornada do God of War 2, que também podia ser um jogo só, ele consegue a aliança de todos os titãs e tem um dos finais de jogos mais boladíssimos, né, não, Elatis? Sim. Ele mata uma das irmãs medusas, que é a montanha de peitinhos, e consegue o poder do tempo e busca os titãs do passado, então a formação original, o Arnaldo Tudo já tava lá. Cara, em 5 minutos ele resolve tudo, cara. Em 5 minutos ele volta no tempo de trás do passado os titãs. Muito tenso mesmo essa partezinha do final, tipo, é a água descendo pelo ralo, tá ligado? Tipo, temporal, né, cara? Não, esse não, mas agora que eu lembrei, é porque eu lembro disso como sendo no começo do 3, porque o gráfico é melhor, entendeu? Uh-huh. Não como o final do 2, que o gráfico é aquele gráfico de PlayStation 2. Isso é o grande foda-se do cachorro, porque a mitologia grega é isso, é atemporal esse negócio. Ah, deu merda, a gente volta no tempo e foda-se. E pior que quando eles voltam no tempo, o conselho dos deuses tá lá e fala: pô, mas eles estão voltando no tempo agora, né? Porque a gente já fez alguma merda no futuro, que na verdade não é futuro, é passado pra gente também, porque nós somos deuses e somos oniscientes, então não tem linha temporal, é foda-se. O Zeus acabou de fazer um negócio, mas ele vai ter que fazer de novo, porque os titãs estão voltando no tempo com o Kratos, entendeu? Cara, não tem linha temporal. Eu não consigo ouvir vocês falarem titãs sem patinar. É cedo ou tarde, você já tentou varrer a areia da praia. O mais foda do final do 2, na minha opinião, é, por mais que eu odeie finais de To Be Continued, cara, me dá muito ódio, eu acho que o final do 3, o final do 2, ele é muito empolgante, porque você é um mero mortal, você foi desbancado do Olimpo, você passa o jogo todo angariando poder, angariando recursos, angariando aliados pra derrotar os deuses do Olimpo, aquelas criaturas bizarramente supremas e sinistras. Então, no final do jogo, você que era um mero mortal, tal, a encarnação da fúria desenfreada, sem freio, matando todo mundo, você tá subindo o Monte Olimpo nas costas de Gaia, um titã gigante, junto com uma porrada de titã gigante, gritando: Zeus, você tá na merda, vou comer teu cu, seu filho da puta! E você fala, cara, e você vê a cara do Zeus, tipo, fudeu, meu. É o bonde. Zeus, your son has returned! I bring the destruction of Olympus! E no 3, Brooks, sem querer te dar muito spoiler, vai lá, cara. Mas é uma fodeção com os deuses assim, moleque. Nossa senhora. Literalmente. Tipo, faz fila, moleque. Etc. Ok, tô animado pra jogar. Guilherazos, me diz uma parada que tu gosta muito em God of War. Peitinhos. Não, mas peitinho tem uma porrada de jogo. O que, que tem? Tem alguma coisa especial? Cara, no God of War você tem a opção, porque não é obrigatório, de participar da ação com os Quick Time Events. Então você chega lá, no primeiro, salvo algum engano meu, quando você sai do barco, quer dizer, sai do barco não, você não pode sair do barco, né? Mas quando você tá na segunda fase, logo no início, você tem a opção de livrar o Kratos daqueles problemas que ele está pensando, relaxando um pouco. Você leva ele pra tomar um solzinho, andar de cavalinho. Quem é carioca pegou a referência. Nossa senhora. Meu Deus. Fala muito. Mulher, deite-se que eu vou te usar. Ele não satisfeito, né? Com uma só pra ele não é nada. Ele tem que satisfazer duas mulheres. Mas todo jogo do God of War ele faz sexo. Tem um minigame que Quick Time Event que você faz sexo. E nunca com uma mulher só. É sempre com um grupinho. Ou de PSP você pega um puteiro inteiro. Mas quando não é com mais de uma mulher, é com uma deusa. Exatamente. E com várias mulheres observando, né? Existe... Catra isso, né, cara? Agora, ela, puteiro pra mim hoje aí. Tem poucos deuses que Kratos não mata, mas os deuses que ele não mata, ele fode. Cara, isso daí foi uma coisa que ficou assim pra mim. Pô, sobrou Afrodite. Cara, meu irmão, ele vai... Pois é. Come... Então, Brooks, spoiler, se quiser, tira o headset rapidinho. Ele vai, três, come Afrodite, não satisfeito, ele volta no inferno, mata o marido da Afrodite, volta lá e come ela de novo. Peraí, é genial quando ele volta lá. É. Aí ele, Kratos, você voltou e... Peraí, o que que você tá usando? Isso da Afrodite. já entendi. Tipo, o corno manso. Não, se eu não me engano, a sala da Afrodite fica próxima onde tá perto, onde tá preso o marido dela. Tu vai pra sala do Hefestos passando pelo quarto da Afrodite. Exatamente. Aí você deixa os caras lá trancados e vou fazer uma visitinha pra tua mulher. Ele tá trancado, não pode fazer porra nenhuma. Não! Só você que tá aprisionado aí, conserta essa arma aqui, deixa essa arma boladona enquanto eu vou ali passar o tempo. É, muito bom. E é bonito pra caralho essa cena, moleque. Eu tenho que admitir que eu deixei salvo essa porra no save separadinho lá no meu PS3, cara. Que isso? O foda dessa cena é que normalmente nos outros jogos do God of War, quando você vai fazer o Active Time Event do sexo, a câmera mexe pra um outro lugar, tipo, sei lá, pra mesa de cabeceira, aí a câmera fica batendo e a mesa de cabeceira balança e os barulhos característicos são emitidos. Exato. Como tem que ser. Parece a cara das garotas. Ah, como ele pode fazer isso? Nossa, eu quero fazer com você, já que não tem outro homem que nem ele aqui perto. É tipo isso mesmo. No God of War 3 é diferente. No God of War 3 você não tem uma cena de uma mesa de cabeceira. Eles falaram, por que ao invés do enquanto o God of War tá comendo, a gente não mostra duas mulheres peladas se pegando porque estão vendo o Kratos comendo alguém. Duas mulheres tocando punheta imaginária vendo o Kratos comer alguém. É a pornografia da mitologia grega. Todo jogo deveria ter uma cena assim, né? Só pra dar um relax, né? Imagina, sei lá. Kirby ia ser muito maneiro com cena assim. Porque Mario, né? Se fosse representar a Grécia como ela era mesmo, ia dar problema com os pais católicos. Ia ser complicado. Por isso que o protagonista é um espartano, né? Pois é, porque se fosse ateniense, eles iam ter problemas. Pois é, ia ser pegado. Ia ser bem os padres católicos que iam curtir. Cara, você vai ver que é um tão cruel falando sobre. What will you do, father? You can no longer hide behind the skirts of Athena. Athena is dead because of the rage that consumes you, Kratos. What more will you destroy? The hands of death could not defeat me. The sisters of fate could not hold me. And you will not see the end of this day. I will have my revenge! Excellent, child! I will tolerate your insolence no more! Estamos aqui no mais uma vida final nosso I'm Chris! Podcast. Zeus, you will not see the end of this day. This podcast will end now. Ok. Ogro, me responda. Quando for é uma série muito importante que mora no seu coração, por quê? Zeus. Lei. Cara, eu gosto de God of War pra caralho, porque foi, acho que, junto com Shadow of the Colossus, o melhor que o PlayStation 2 com o videogame que mora no meu coração pôde oferecer, cara. Uhum. Acho que foi realmente o God of War 2 saiu do finzinho da vida do PlayStation 2. Uhum. E foi foda pra caralho, cara. Tipo, aquilo era o melhor gráfico, a melhor jogabilidade, história mais empolgante que o videogame trouxe e terminou com muita expectativa pra como seria o God of War 3 na próxima geração. E o God of War 3, no PlayStation 3, teve gráficos absurdos também. Não quero puxar nenhuma cordinha pro lado da Sony, não, mas o fato dele ter sido exclusivo ajuda bastante, né? Porque não precisa depender de outros hardwares. Diz um jogo de Xbox seja mais bonito que God of War 3 e eu te digo que você é um mentiroso. Mamilos. Além disso, você consegue mensurar o quanto um jogo é influente dentro do seu escopo de tempo pelo número de cópias que ele tem, né? Sim. Não só de Inferno, Darksiders, ele criou um subgênero aí dentro desse clone. Uma coisa toda. Que é muito legal, que naquele ano que saiu um monte desses clones aí, o Yahtzee do Zero Punctuation falava dos reviews, criou o gênero que é Like God of War. God of War. É que nem tipo Doom. Mas era tipo God of War, mas porque sempre tinha um porém que não era tão bom quanto God of War. Exato, exatamente. Até o jogo do Lanterna Verde é tipo God of War, cara. Pô, o jogo do Thor. O Thor faz sentido, né? Mas o jogo tipo God of War que veio até antes do God of War 3, que é muito subestimado, é Beowulf! O jogo que eu comprei por 4 dólares no eBay. Meu Deus. Eu acho que esses jogos que tentam ser igual aos God of War, os protagonistas têm que engrossar muito a voz, meu irmão, pra chegar lá. O Morte no Darksiders não chega perto de falar que nem o Kratos. É porque não deve ser um negão que dubla, né? Provavelmente é um negão. Então, Kratos, você ficou... Você ficou satisfeito com o fim da saga de Kratos e acha que é válido uma continuação nesse mundo de continuações infinitas pelo dinheiro bolado? Não fiquei satisfeito, porque eu quero mais! Ok, e um pouco. Porque esse é o Kratos e o Tigristone, cara. Seu serial radical. Você concorda, Lápis? Não quero mais! Você concorda, Lápis? Você acha que não foi suficiente? Se não quer mais, você tem que querer mais mesmo. Toma mais um pouco aqui, cara. Vamos ouvir pro trio aqui, cara. Cada vez eu quero mais! Mas se você, cara... Eles constituíram uma mini mitologia dentro desse universo mitológico muito interessante. Então eles podem explorar uma série de outros pontos na história que eles não exploraram. Esse Ascension é um exemplo, né? Voltou mais um pouco. Ascension então, é o começo de tudo, né? É o primeiro cronologicamente, né? O primeiro de todos. Se você quer fazer um jogo que você acha que não dá pra fazer mais continuação, a boa é fazer prequel. Porque sempre dá pra contar antes. É fazer prequelas. Exato. Se não dá pra contar mais a história do personagem, conta do pai dele. Conta do tio dele. E pra você particular agora, eles podem... Aquele outro joguinho de Xbox, também é GOW e também plagia God of War, também está lançando um prequel agora, né? Caralho, falar que Gears of War é cópia de God of War é apelar. Cara, eu tô no negócio de jogos, eu posso ser tão sonista quando eu quiser, porque aqui eu não tenho dinheiro pra ficar me podando. Você tá na terra anti-Microsoft, cara. Anti-Xbox, quer dizer, que Microsoft todos nós todas gostam. Você pode pontuar pedaços afins dessa história toda e contar pequenas histórias, né? Tem coisas que aconteceram entre um jogo ou outro, coisas que aconteceram. Você pode fazer um jogo sobre a guerra em particular, em que ele pediu os poderes de Ares. Então, provavelmente esse Ascension vai terminar assim, né? O final do jogo deve ser isso. O Ascension começa a partir do momento que ele mata a mulher e a filha. Pois é, então ainda tem coisa antes, né? Você pode fazer ser o Ares pré... O Ares não. O Kratos pré Pokémon de Ares, né? Exato. E aí você vai ter que fazer uma jogabilidade diferente, porque não vai ter Blades of Chaos nem nada disso, né? Vai ficar parecido, por exemplo, com o que ele usa no Ghost of Sparta, né? Com a lança e o escudo. Se bobear, tem uma... Tipo. Faz que nem aquele Halo que é RTS. É. Mas é isso aí. Expectativas altas pro próximo jogo, Pombo? Cara, eu acho que não, porque por conta do final do jogo que eu não posso falar aqui, entendeu? Muito obrigado, cara. Então mas... Eu acho que a dica que eu posso dar é que provavelmente vai ser impossível você fazer um jogo depois daquilo que aconteceu, entendeu? Pombo, eu te digo que não é impossível. Aquele final deixa muito claro que pode ter uma continuação. Ok, legal, clerazo. Vai ter os deuses nórdicos, tá? No próximo. Então, Brooks, qual o seu dever de casa? O seu dever de casa é me emprestar o seu PS3. Então, jogue God of War 3 e depois dê sua opinião, diga o que você achou ou não, escute o review de Lapso que ele fez em um episódio de reviews aí, que eu não lembro qual foi. Isso. E mande sua opinião sobre isso para eugostojogos@baixofrentesoco.com, né, não é, Lapso? Sim, entre também no nosso facebook.com/baixofrentesoco, nosso twitter.com/baixofrentesoco, nosso twitch.tv/baixofrentesoco. Exatamente. E o nosso... steam.com/community/baixofrentesoco. O nosso site da mamãe com receitasculinarias.com/baixofrentesoco. Exatamente. No... Lá você vai ver as melhores receitas feitas por Daigo e Babs sobre comidas, videogame e isso. E senhor Eternidade, devolve meu jogo. E no baixofrentesoco.com você pode encontrar discussões mega mamiludas nos comentários a respeito de mamilos e outras partes do corpo feminino, certo? Pois é, eventualmente no futuro próximo, nós recebemos doação de um ouvinte que ele fez um logo novo pra gente. Então se você é nosso ouvinte e tem talentos, por exemplo, se você toca guitarra, pega sua guitarra nervosa e faz uma versãozinha dessa vinhetazinha do Mario que toca no começo, depois da abertura. Olha, que a gente chuou dela, faz uma versão em guitarra nervosa dela. É verdade. A gente toca... É verdade. Ou então coisas desse tipo, entendeu? Se quiser fazer um layout novo de WordPress pra gente, a gente aceita também. Exatamente. Não pode nada. Aceitamos doações. Vale transporte. Vale transporte, essas paradas aí. E se você tiver de saco cheio da gente, Pombo, onde eles podem ir? Saco cheio de vocês, cara? Eu nunca vou ficar de saco cheio debaixo do frente do soco. Olha, é vocês esse Pombo não tem saco, né, cara? Você não pode me acusar de não ter saco, rapaz. Pera aí, pera lá. E se você ficar de cloaca cheia, fala aí. Tá bom, tá bom. Quem ficar de cloaca cheia pode visitar lá o nosso incrível podcast Tanguinha, que fica no domínio www.tanguinhacor.com. Lá a gente fala muita merda, com um décimo da base que o pessoal fala aqui, então é só putaria, só zoação. Não fiquem surpresos se vocês não entenderem nada. Nós também não entendemos. E, Ogro, eu. Se eles encherem no saco da gente também e estiverem lá num certo site, qual o site que eles podem continuar acessando? Saco, não. Caralho. Se o cara tá de tanto saco cheio, ele pode começar a jogar videogame, sabe? O saco do ogro pra ficar cheio, né? É um ogro. Mas se você quiser mais informações, piadas e bobagens sobre videogames, felicidade.com.br, 3 podcasts, vários vídeos e o Diego Fernando lá é enchendo o saco também. Exatamente. 3 podcasts contam o Baixo Frente Soco? Eu não lembro. Não, eu tô contando o Objection, o Sidecast Podcast e o Guerra de Fanboys, que eu esqueci o nome. Ah, o Flame War, entendi. Flame War, isso? E se você tá nos ouvindo agora no lançamento, né, você perdeu ontem no Play TV o Diego Fernando no Fala Mais Joga. Exato. Mas vai ter replays aí no Play TV, porque eles não passam muita coisa. Eles só vivem de replay. Eles têm que reprisar alguma coisa. Então é isso aí. Abraço e até semana que vem. Senhor Eternidade está com as minhas duas fitas de God of War. Me devolve, Senhor da Eternidade. Senhor da Eternidade, devolve as fitas. Explica aí quem era aqueles helicópteros indo em direção ao cadáver do Cronos. Mas eu não acho que... Caralho. Fogos! Gol do Vasco. É bom de morar no subúrbio aqui em São Cristóvão, cara. Esse é o lado positivo. Isso, gol do Vasco, então. Se foi o Pombo, gol do Vasco. E a sinopse? É um trabalho muito difícil pra mim. Tá, então. Caraca, não, beleza. Então é o seguinte. Opa, eu? Que sin... é, tá bom, fala aí, lápis. Lápis, sinopse de God of War. Alguém ia falar? Alguém queria falar? Eu deixo falar. Ah, então eu falo. Então fala o ponto. Então, cala a boca, lápis. Cala a boca, sua bunda, seu viado. Não, pera aí. Não, vai falar o lápis? Não, vai falar o pombo. Fala, tá, pombo. Vamos lá. Se gaguejar, já perdeu, hein? É. Porra, demorou então. Cara. Se ficar com a língua presa, perdeu também. Ih, porra, meu Deus. Aí já perdi, porra. Se tiver fogos aí, gol do Vasco, perdeu também. Porra, mas quando que eu ganho? Ninguém ganha. Eu queria te perguntar uma coisa. A história do God of War. Que isso? Alguém tá encaixando o microfone. Opa, não sou eu, não sou eu. Muito bom, hein? Foi mal. Já terminou de encaixar aí, Pombo? Tá tranquilo? Terminei, encaixei tudinho. Então, beleza. Cara, nunca procurem ilapso no Google Imagens, cara. Ah, carga 34. Ah, Deus, o que que eu vou fazer agora? Nunca procurem, cara. Mas é porque você queria que ele encontrado. Não, o meu tá moderado, tá normal. Cara, tem o Prince aqui. Tem o Prince, tem, vai baixando aí. 18ª, caraca, quem imaginaria que chegava... Exatamente. E é quem grava 107, né? Porra, ninguém imaginava que ia chegar no 108. Quem diria, hein? Agora que você matou o Ares, você pode ficar aqui no lugar dele, entendeu? Virar o Deus da casa. Aí. Peraí, que falou. Que isso, cara? Opa, alguém tá dentro. Opa, tá tendo uma ensaio de escola de carro, samba. Tem o carro de som aqui do lado. Carro de som. Não terminou a eleição aí já? Do trono de Ares. Deixa eu fechar a janela aqui. Cara, pra mim as três coisas que mais demandam e extinguem a produção de testosterona são os seguintes, cara. Sexo com uma mulher, sexo com a sua própria mão e, claro, God of War, né, cara? E todas essas coisas estão em God of War. Exatamente. Pode fazer sexo... os três ao mesmo tempo? É, sexo com três mulheres também não pode, não? Porra, pode. Quando você deve, moleque. Se tu for Kratos, entendi, então... Entendi. Aí. Challenge, hein? Fazer os três ao mesmo tempo. Sexo com a mulher, com a sua mãe... Com a sua mãe. Aí complica.